Continue agora conosco com Dispositivos Infernais, o quarto episódio da nossa série sobre o Starman. Os Escapistas. De volta a Opal City, eu, Luigi, tenho novamente o prazer de receber Maurício Dantas, Reginaldo Hillman e Jamerson Tiossi para mais uma rodada de deliberações sobre o Starman. E coincidindo com esse nosso retorno a esse projeto, até então não havia me dado conta, mas 2024 marca os 30 anos desse gibi, né? Já que o número 1 saiu em outubro de 1994. E se tudo der certo, uma vez que no programa de hoje já atingiremos a marca de 45 edições, eu creio que até o final desse ano chegaremos à reta de chegada das 81 edições, né? Será que vai dar? Então, vamos parar de conversa mole e ir direto ao que interessa, começando por Starman número 29. Por sinal, olhando as notas do volume 2 da Panini, o James Robson fala com muito carinho dessa edição, que encabeça o novo arco, né, Dispositivos Infernais, e isso se deve ao personagem central dessa história, que é uma criação dele, né, o que pode ser também um homônimo, né, dele em Starman, assim, um construto que acaba espelhando o estado de espírito dele, né, nesse período. Eu tô falando do Bobo Bennett, né, um meta-humano que aparenta ter meia idade, mas a verdade é que ele talvez seja da mesma idade do Ted Knight, né? Então, Bobo tem envelhecimento retardado, né? Super força e uma invulnerabilidade limitada. Ele foi libertado da prisão, tá num bar tomando uns drinks e conversando com o barman. Ele veste um terno elegante, né? No estilo do ano 50. E a vida inteira ele entrou e saiu da prisão, né? A última condenação foi por ter matado a esposa, né? Por causa de uma traição. Ele se arrepende disso e até acha que precisa passar mais tempo na prisão. E aí os Odair, né? Os irmãos Odair e Jack estão de prontidão, já dando como certo que o Bobo vai fazer qualquer besteira para ser preso de novo. Assim, paralelamente, tá acontecendo muita coisa nessa história, né? O Jack tá desolado, né? Após receber uma carta da Nash revelando justamente que quando ele ficou supostamente desacordado sob efeito de drogas naquela primeira onda de crimes da nova névoa, né? Eles dois transaram e eventualmente ela engravidou e teve um filho, né? O choque é enorme, né? Especialmente porque a Nash brinca com os sentimentos de Jack, né? Indicando que vai fazer de tudo para que a criança cresça odiando o pai. Enfim, quer comentar o que acontece a seguir, Maurício? O que é que o Bobo decide fazer para ser preso de novo? Você gosta dessa historinha, desse personagem novo, criado pelo James Robson? Diz aí. Mas eu senti uma vibe muito Astro City nesse gibizinho aí, nessa edição, especificamente, né? De certa forma, lembra um pouco também a história do Blindado, que é que sai como um anjo caído, né? Foi a tradução. E é um personagem também trágico, que teve seu tempo de cadeia e agora tá tentando reconstruir a vida. E, claro, não é a mesma história, não é o mesmo personagem, tem pontos de ligação só. E o Bobo é o cara que começa a história, assim, imutável, né? Já tá duro, já tá velho, já tá envelhecido pelas coisas todas que viveu na prisão. E ele quer seguir assim. A gente vai descobrir depois essa história com a esposa dele, né? Ele acaba matando ela por ciúmes de uma traição. E a gente vê aqui que ele quer essa punição. Ele vai fazer o que todo mundo espera que ele faça, né? Ele vai assaltar um banco. Só que na hora que ele tá assaltando o banco, a gangue de espada, a infame gangue de espadas, né? Que aparece, inclusive, até naquela primeira, na origem da Liga do Dan Jurgens e tudo mais. Foi o meu primeiro contato com a gangue de espadas, inclusive. E ele acaba salvando o dia, né? Porque ele fica puto com a intromissão e luta ao lado do Starman, do Jack, contra a gangue pra salvar o dia ali, proteger o banco. Ele acaba ganhando o cargo, né, de assistente de segurança, chefe de segurança desse banco e recebe uma proposta aí de uma vida melhor. Mais adiante até a gente vai ver ele se estabelecendo mesmo nesse cargo, brigando por isso, seja, ele vai aparecer mais duas vezes hoje aí no nosso programa, dando esse spoilerzinho. E a gente vê que ele acaba mudando, né? Hábitos antigos aí que mudam, sim. E ele se torna meio que mais uma figura pública ali de Opal. Lembrou o Astro City? Também nessa questão de... é um conto da cidade, né? Tem vários contozinhos aqui que a gente vai ver, vai falar hoje. E o James Robson, ao longo dessas histórias, ele começa a construir pelo lado também, né? A mitologia da cidade, o passado dos personagens. Vamos descobrindo uma porrada de coisa aí. E acho que essa primeira impressão aí com o Bobo é bem interessante. Confesso que esses interlúdios, a princípio, é assim, pô, mais uma historinha que parece que não tem nada a ver. Mas quando você fecha a leitura de tudo, você pega um tema ali pra frente e você consegue curtir mais a coisa, assim, né? Entender a temática até do volume mesmo. Não sei, concordo com você. Acho que foi você, Luiz, que falou no último programa, foi no Twitter esses dias, que é um gibizinho mensal de excelência, né? E ele tem a pretensão da mensalzinha, você curtir, voltar pro mês que vem por mais, o víciozinho, né? Mas, ao mesmo tempo, ele já tinha, desde o começo, desde lá atrás, uma vontade de contar uma história maior aí, e isso foi crescendo bem, hein? Assim, o Robson conseguiu segurar bem essa rédea da história. Eu falava, né, sobre esse estado de espírito do Bob, espelhar o do Robson nessa época, né? Que, nesse período, né, o casamento dele tá indo de mal a pior, né? E, fatalmente, ele viria a se divorciar. Além disso, o Art Goodwin, que era o editor do Starman e mentor do Robson, ele tá bem doente, né? Entrando e saindo do hospital. E, pra piorar tudo, a mãe dele vem a falecer nesse mesmo período, né? Aí me parece que o Bobo, ele reflete esse mau momento do Robson, né? Como se o subconsciente dele quisesse voltar pra prisão, que era a sua zona de conforto, né? Algo menos sofrido, assim. Por sinal, essa não vai ser a única vez que eu vou falar em homólogo do escritor nesse programa. Acho que daqui a pouco eu vou fazer outro paralelo. E também, assim, uma coisa que eu acho interessante no Jack, também como um lance, assim, dicotômico, né, em relação ao Ted, e também casa, inclusive, com a estrela, né, que estampa as costas da jaqueta dele, é que ela tá ligada à astrologia, né, quase como se fosse uma provocação à astronomia do pai, né, e por outro lado, assim, talvez nem seja, assim, uma alfinetada consciente, né, o Jack talvez nem ligue muito para essa separação, já que ele respeita tanto a ciência do pai, quanto a pseudociência da cartomante Charity, né, que aparece, né, tanto é que ele vive visitando essa personagem. E nessa participação dela, né, nessa edição 29, o Robson, nas notas do final, chega a lembrar que a Charity, ela prediz o final do Starman num quadro dessa página, nessa edição. E outro pequeno detalhe é que essa Charity não é um personagem criado pelo Robson. Na verdade, ela era tipo um anfitriã, assim, de uma antologia de suspense e horror dos anos 70, né? A Forbidden Tales of Dark Mansion, né? Eu notei aqui. Provavelmente naquela pegada do Caim e Abel em House of Mystery. E aí, Reginaldo, o que, é que você diz também dessa edição 29? Você gosta? Você gostou desse personagem do Bobo Bennett? E aí, suas considerações iniciais? Gosto sim, é um personagem bacana, né? O Robson sabe criar coadjuvante como ninguém, cara. O Starman, se chamasse Opal City, funcionaria tão bem quanto, porque a história é muito boa, dos personagens periféricos, né? E o Bobo Bennett é mais um desses, né? Que ele é, e você até às vezes quer ver um pouquinho mais dele. É um cara que, assim, claro, ele admite, né, um erro, ele pagou pelo erro e ele tá querendo errar de novo simplesmente porque ele não se encaixa no mundo moderno. Tanto essa história quanto a de Astro City, né, o blindado lá, eles lembram muito um filme que eu não sei se vocês assistiram, é um filme antigo, aquele chama Os Últimos Durões. É, Tough Guys, o Kirk Douglas e acho que o Burt Lancaster. É exatamente isso. Eram dois assaltantes de trem, né? Bem antigo, assim, que eles saem da prisão e eles não se adaptam. Não se adaptam aos anos 80, pra vocês terem uma ideia, assim, de como o filme é velho, assim, né? Acho que é anos 80, assim, se eu não me engano. E é a cara, né, dessas histórias, assim, né? Que são caras anacrônicos, assim, que não realmente ficaram fora, né? Foram afastados da sociedade e não se encaixam de forma alguma. Essa história, ela tem um final feliz, porque realmente o Bobo Bennett, ele vai se encaixar, ele acaba tendo, né, uma redenção, né, uma chance de redenção, que a gente vai ver mais pra frente, que de fato é uma redenção. É uma redenção bem engraçada, porque ele fica puto com os caras lá que vão roubar o banco que ele queria roubar, né? É, e são a gangue de espada, são isso, bunda mole, né? Assim, são os personagens bunda mola. Se precisa aparecer alguém pra apanhar, é a gangue de espada, né? Então, é até divertido você ver eles aparecerem, assim, e tomar uma sova. Ele e o Jack, eles se dão bem logo de cara, eles têm tatuagem. O Jack também é um cara das antigas, né? Assim, é bem legal. Eu acho que isso daí, eu até tô me adiantando um pouco por saber já mais alguma coisa do que vai acontecer com o Bobo, mas ele é um personagem bem legal. E aí, James, o que, é que você achou também do Bobo Bennett? Eu achei os diálogos bem cinematográficos, né? Se você me dissesse que aquele barman era o Quentin Tarantino, eu acreditaria. Normalmente acontece isso em alguns filmes do Tarantino. Ele tá ali para fazer o personagem principal dialogar, contar uma história. Acontece em vários filmes do Tarantino e eu acho que é isso. Agora, no final, eu sempre fico com a ideia de que qual a necessidade do Robson de tornar o Jack Knight coadjuvante dentro da série. Então, essa proposta que o Reginaldo apresentou de renomear a série para Opal City, ela é muito adequada, porque o Jack, ele é um mero coadjuvante e há um excesso de vilões que tomam a narrativa. Eu gosto, eu acho divertido, sim. Você falou em cinematográfico, se você reparar direitinho, o Bobo, ele parece ser um híbrido dos dois personagens lá do O Sonho de Liberdade, né? O Red e o Andy, né? Que faz o Tim Robbins e o Morgan Freeman, né? Porque o Morgan Freeman, ele sai da prisão, quer voltar pra prisão, né? Porque acha que ele não tem mais um lugar no mundo. E o Andy, ele é preso justamente por matar a esposa, acho que também por traição, né? No caso, mas no caso do Sonho de Liberdade, ele é inocente, né? Então, eu acho que bate um pouquinho. Inclusive, o Sonho de Liberdade 2024 tá fazendo 30 anos. Cada coisa boa tá fazendo 30 anos em 1994, né? Eu não sei o porquê do Bobo ter decidido fazer a coisa certa, mas estou feliz que ele tenha feito. A primeira coisa que eu percebi sobre Jake Bennett, era como ele se movia. Era como se ele fosse Paul Joey ou um extra de Guys and Dolls. É como se ele andasse em um ritmo que somente ele conseguia ouvir. Então, ele luta e parece um solo de bateria. Poder bruto, velho também. Ele é como uma pantera. É idiotice parar para pensar nisso. Mas se Jake tivesse sido um dos heróis, olhando para ele aqui, eu fico imaginando o quanto ele poderia ter sido bom nisso. Um cara como ele. Ele provavelmente é legal demais para ser um dos maiores. Eu gostaria de encontrá-lo em algum bar e pedir um coquetel que ninguém mais sabe como preparar. E houve aquele momento, no calor de tudo, nós sorrimos como dois camaradas jogando pega-pega no parque. Dispositivos Infernais. A sequência de histórias que a gente vai discutir, ou melhor, o arco a seguir, vai da edição 30 a 35, né? E como eu falei, chama-se Dispositivos Infernais, né? O título faz menção às bombas de alto poder destrutivo, assim, de um vilão chamado Dr. Pip. A onda de crime dele vai na vibe lá do boneco de pano, né? Sem um motivo aparente, né? Apenas plantando esses artefatos em lugares de Opal City, onde tem grandes aglomerações, como lojas de departamento ou eventos esportivos. Por fim, matando o maior número possível de pessoas. É bem interessante a gente perceber assim, o choque geracional desse tipo de crime lá no caso do boneco de pano, né? Isso chega a desestabilizar a sociedade da justiça, mas aqui no Starman contemporâneo tem todo um comprometimento assim, da família O'Dare e o próprio Jack Knight para capturar esse vilão, que não é uma subversão assim, do James Robson para um velho vilão, é sim um personagem também criado para essa série. E você percebe que esse tipo de crime já é algo banal, né? E isso eu tô falando, assim, de um idoso que não faz questão de poupar nem outros idosos e muito menos crianças, né? Portanto, eu acho que tem, assim, um contraste aí entre a Era de Ouro do Ted Knight e a Era das Trevas do Jack Knight, né? Por outro lado, assim, essa historinha tem três atos muito bem definidos, assim, com muita coisa acontecendo entre eles. Porque num primeiro momento vemos o Jack conhecendo melhor sua futura namorada, né? A Sadie. Temos a interação com um fantasma residente de Opal City, né? O pirata John Valor, né? Que acaba sendo um dos personagens mais antigos da DC, né? Tendo sua primeira aparição ocorrendo em Action Comics número 23, de 1940. Tem também a busca pelo Solomon Grundy, né? Que tá sumido desde o fim do arco de noite. E tem um momento muito singelo, que é a minha parte favorita de todo esse arco, quando o Jack recebe uma carta da Diane Belmont, a esposa escritora, né, do Wesley Dodds, né, dizendo que foi diagnosticada com uma doença e tem poucos meses de vida. E diz que é uma despedida, né, que ela e o marido são muito gratos pelo encontro que tiveram com o Jack recentemente, e aquilo acabou reavivando essa vontade de realizar novas aventuras, tanto da parte do Sandman original, quanto dela como sua companheira de todas as horas. Quando gravamos sobre essa história, eu lembro que a Diane chega a perguntar ao Jack o que é que ele mais queria àquela altura. E aí não chegamos a ver o que ele responde. Aí nessa carta ficamos sabendo que o Jack respondeu que queria comprar um imóvel e reconstruir sua lojinha de antiguidades. E aí o que a Diane faz, ela diz que deixou um dinheiro assim para o Jack comprar esse imóvel, reformar e o que precisar fazer para abrir sua loja. Assim, é um negócio para mim que me toca, assim, muito, muito mais que tudo, assim, esses momentos assim, de intimidade entre o velho e o novo, né? E que o novo nem sempre precisa surgir diante das cinzas do velho. Isso pode ser uma passagem de bastão, assim, muito serena, assim, muito bonita de você vislumbrar. Eu acho bonito. Inclusive, as duas páginas onde lemos essa carta, né, com o Jack na casa do pai, lá em cima, né, sentado na varandinha do observatório, você vê, assim, num primeiro momento, lendo a carta e depois, assim, uma passagem da propriedade, como se fosse num fim de tarde. Enfim, Reginaldo, você gosta também dessa passagem diferente dos trechos com o Pirata Negro, né, que eu sei que você detesta. Fala um pouco desse primeiro ato, assim, de Dispositivos Infernais. Né, as coisas que chamaram a atenção e, claro, dessa morte, entre aspas, do Grundy. Eu gosto sim, eu acho legal. Eu não acho de todo ruim, assim, a parte do pirata. Eu acho que ele até vai se resolver bem lá na frente. Não deixo de achar esquisito, assim, já falei isso pra vocês, que é um encaixe, acho que às vezes é pra agradar o desenhista, né? A gente sabe que o Tony Harris gosta de desenhar pirata, então encaixou aí o Pirata Negro, mas o problema, ou não é um problema, é um bom problema, é que o Robson escreve bem pra caramba. E ele tem domínio completo dessa série. Ele sabe o que ele tá fazendo e o que ele quer fazer. Ele encaixa algumas coisas melhores do que outras, mas essa daí ele vai dar um encaixe um pouquinho melhor lá na frente, um ajuste ele faz e, vamos lá, faz um certo sentido. Eu acho muito legal essa volta aí do casal, né, da Diane e do Wesley Dodds aparecerem, mesmo que em carta. Eu não sei até que ponto eu acabei lendo um pouco mais sobre isso, o que acontece, se deram continuidade, se essa viagem aconteceu de fato, o que houve. Eu vi que ela morre um pouco depois dessa viagem. Uma nota melancólica, né? Porque realmente ela morre e ele, o Sandman da Era de Ouro, também, ele tem aparentemente o final dele também. Nessa época, ele tá lutando com o Mordru no Tibete mesmo, né? Pra onde eles vão, e ele também cai de um precipício e também é o fim aparente dos dois, assim. Ela, de fato, acho que não houve um ressuscitário, não houve mais nada a falar dela. Eu gosto muito da relação dela com o Jack e do Jack com ela. Se você resgatar um pouco, ele poderia ter uma admiração, né, de um herói, um colega do pai dele, né, do passado, tudo, e na verdade quem ele admirava era a escritora mesmo, né? Ele criou um vínculo com ela e acabou se relacionando também com o Wesley Dodds na aventura, assim, né, por um outro aspecto. Eu acho isso legal. Já o Pipe aí, o vilão que eles encaixam também, eu não gosto muito desse arco. A verdade é essa. Eu acho um arco meio truncado, né? Acho que se salva um pouco melhor o resgate do Grundy. Gosto muito, muito deles começarem a explorar essa parte realmente desse universo verde. Toda vez que eles abordam o Grundy por esse aspecto dessa mitologia verde que foi estruturada pelo Gaiman é muito legal. E ele tá relacionado a isso, né? Por ter morrido no pântano, por ser uma criatura mística, né? E ressuscitar no pântano. Então eu acho muito legal. Esse Solomon Grundy que participa da série do Starman, eu acho ele, assim, uma sacada genial, né? Que é uma figura... Normalmente era um Hulk branco e esse tem uma sensibilidade, né, uma delicadeza, é uma outra criatura, né? Então, quando a gente for falar especificamente dessas historinhas dele, eu acho tocante, né, o final dele. Quer comentar, Maurício, esse primeiro ato aí do Dispositivos Infernais? Vou chamar a atenção só pra isso que você falou, Luiz. Ficou na minha mente aqui a coisa do repeteco aí, né? Mais uma vez, atentados, aparentemente sem uma finalidade específica, mas sim de causar terror, né? E lembrar pro Reginaldo aí, Wesley Dodds voltou na Noite Mais Densa e parece que ele tem alguma aparição aí recentemente no 952 também. Tem um arco recentemente aí que eu não tive coragem de ler ainda, que é a Night Terrors, e é de sonhos e não sei o que mais lá, que ele tem uma aparição também, mas não... Essa eu não tive coragem de ler não, ainda, pelo menos. Mas eu li, viu, Maurício? Não é ruim, não. Tem coisa boa e coisa ruim nesse Night Terrors. E ele, vamos dizer, não é o pior dessa saga aí, a parte do Sandman. Não é ruim, não. De fato, não é ruim. E ele também apareceu agora numa série própria, né? Curtinha, dos anos 30, né? Narrando as aventuras dele, que estão resgatando os personagens originais da Sociedade da Justiça também, né? É com o desenho tá péssimo, bicho. Esse eu também repito. Não tive coragem de ler, não. Tô ficando covarde nos meus... Mas também não é ruim, viu? Também não é ruim, Maurício. É bem legal, cara, a série. Assim, não é genial, né? Mas é bonitinha, assim. É... Quebra o galho. Eu capaz de eu ler um dia aí, porque fui obrigado a ver aí a arte de um outro cara que eu não gosto, aquele Jorge Corona, tá agora no Gibi dos Transformers do Daniel Warren Johnson, né, que entregou o lápis pra ele nesse segundo arco. O cara tá bem, bicho, eu não sei o que é não, mas parece que Transformers tem o efeito Star Wars também, né, a galera pega pra desenhar e faz melhor do que normalmente faz. Então, vai que eu me convenço aí a ver esse Riley Rosmo que eu odeio. Não li o Gibi do Tim Drake por causa dele, inclusive. Fica a reclamação. Qual é esse GBA, que tem um destino aí do Sandman e da Diane, que eles morrem e tal? O Wesley não morre no Secret File in Origins da Sociedade da Justiça, o número 1? Ele morre lá, eu lembro da cena dele pulando. A sociedade começa com um velório, é o velório dele, não é o velório dele? Isso, e aí depois, na edição 1. Ela morre de causas naturais, a Diane. Aí depois isso. Eles fazem um Secret File in Origins que fala do momento em que ele vai viver essa última aventura lá. Mas não se preocupem, gente, que a morte da Diane tá muito melhor do que a morte anterior. Porque o Roy Thomas, ele fez ela morrer ainda nos anos 40 e o Wesley viver dos anos 40 até os anos 80 em depressão, viu? Caramba, então, essa solução do Robson foi muito melhor. Você escolhe a pior, né, cara? Reginaldo, agora eu me convenci, dei uma googleada aqui e me toquei que realmente esse gibi novo aí é do Venditti. Se é do Venditti, vale ler. O que? Você tá falando do Sandman? Esse novo do Sandman que é desenhado pelo Riley Rosmo, que eu não gosto. É, o desenho, ele é meio... Eu ia falar animated, mas nem é isso. Ele parece um Disney, assim, sabe? Um negócio meio fofinho, assim. E não combina, né, cara? A gente tá falando que o Sandman já estrelou Teatro dos Mistérios, né? É um negócio pesadão. Ele é meio fofinho, esse Sandman novo, né? Assim, mas não é de todo ruim, assim, é passável, vai. Eu acho que só pela boa vontade deles tentarem resgatar esses velhinhos, assim, eu gosto demais, né, cara, da sociedade. Assim, eu gosto demais desses personagens. Eu acho que a tentativa de resgate é pra fazer um último produto com essas marcas registradas que estão há 10, 15 anos de todos vencerem. A última torcida no bagaço, né, da laranja. É, e aí vai que você consiga fazer aí um produto que ano que vem tem uma nova série, uma nova continuação, né? Porque saiu a do Flash, saiu a do Sandman e saiu a do Lanterna Verde, Alan Scott, que passa também no passado, né? Eu acho também curioso, assim, que o James Robson, lá nos extras, agora lá do volume 3 da Panini, ele chega a admitir que essa meiuca, né, do Starman, foi difícil de fazer, né? Assim, então, né, o que o Reginaldo falou, assim, o que o Jameson falou também, óbvio, que não gostou desses dispositivos infernais, ele diz com essas palavras, é a parte parte do meio que irrita, né? O meio da nossa viagem metafórica pelo mar tem tempestades, motins e a monotonia sem fim do oceano. A parte do meio é mortal. Quando ele fala, assim, demais, assim, sobre o pirata negro, né? Botando na conta do Tony Harris, me parece que tá também, assim, tirando o dele da reta. E um pouquinho à frente, assim, ele fala também que o Tony Harris estava começando a desacelerar e sentir a pressão dos prazos de um gibi mensal, assim, fora a atração, assim, por fazer outras coisas e dar vazão às próprias ideias já começando a despontar, né? E aí o Robson, ele crava que esse arco foi o começo da despedida do Tony Harris da série, né? E a difícil missão de arrumar um substituto à altura, né? E já no meio desse Dispositivos Infernais, ele já tá visivelmente dando espaço para os outros desenhistas, né? Porque ele não tá mais dando conta. E aí esse momento marca exatamente, vocês falavam aí do Lanterna Verde original, né? A entrada dele, né? Do Alan Scott, que nessa época vinha se chamando de Sentinela, né? E essa que eu acho que é a versão mais cuzona do Batman que eu já vi na minha vida, né? O James Robson, ele escreve, assim, de um jeito que o personagem se beira insuportável, né? Até de um jeito grosseiro, assim, com o próprio Alan Scott, né? Depois a gente vai ver lá em silêncio, né? Com o Jeff Loeb e o Jim Lee ali, ou em feito de madeira, né? Com o Ed Brubaker e o Patrick Zirka, né? Com um retcon, eu acredito, que o Bruce era fã do Lanterna original, né? Era o seu herói de infância, né? Justamente porque Gotham era a cidade natal do Alan Scott, né? Mas, enfim, esses dois são chamados, primeiro pela conexão e a experiência do Alan com o Grundy, porque o Grundy seria tipo o arqui-inimigo dele, e o Batman tá escoltando o homem florônico, né, o Jason Woodruff, que devia ser interno, assim, do Arkham, isso tudo para tentar salvar a vida dessa encarnação boa do Grundy, né, impedindo que ele morra e assuma outra faceta vilanesca dele. Jamerson, o que é que você acha dessa viagem pela mente do Grundy, né? Você gosta da solução do Robson, né, para essas várias personalidades desses personagens? Diz também sua opinião sobre esse excesso de cozice do Batman. Eu vou começar pelo Batman. O Robson, ele escreveu algumas lendas do Cavaleiro das Trevas, né? Eu de cor, eu lembro aqui de Lâminas e de Lobisomem. São dois arcos pequenos que já foram publicados no Brasil 30 anos atrás. Eu acho que o Robson, ele tem um Batman idealizado. É um Batman que a gente, como leitor, se diverte com ele. Eu acho ele realmente muito limitado, mas eu acho divertido. Às vezes eu observo, assim, que a estrutura em que o Robson tenta inserir todos os personagens parece ser aquela estrutura do escritor de falar: olha, gente, eu sou um bom escritor, toda hora eu estou referindo cinema, me dá uma chance aí para me fazer um roteiro. Aí toda hora tem o roteiro lá do Bobo, que basicamente é um roteiro do Tarantino, tem o roteiro dessa edição que vai evocar o Dalan, e eu não sei por que Batman não gosta de Radio Days, A Era do Rádio, que seria certamente um filme muito mais adequado ao Batman para ele gostar. Para mim, a ideia é essa: sempre mostrar o Batman como personagem chato, exceto nos títulos dele. Aquele climão tá ali, depois tornar o Batman simpático. Eu acho isso uma muleta desnecessária. Eu não sei, questão de venda, é algo que eu vou abordar um pouco mais à frente também, mas eu acho que o Batman só aparece ali porque faria o título vender um pouquinho mais. Qualquer pessoa poderia levar o Florônico e, inclusive, ele poderia até fazer atendimento à distância. A história do Grundy, eu tenho uma opinião bem distinta. O personagem, a versão do Grundy, eu acho simpático. Essa ideia de encontrar personas dele, visões de mundo, né? Assim, você entra na mente dele moribundo e acaba encontrando ecos de outras encarnações, porque, na verdade, ele morre e reencarna. Eu acho isso aí muito chato, principalmente quando eu lembro de O Celestial e O Profano, que é uma série do Rick Veitch, quando ele assumiu o Monstro do Pântano, que o Alan Moore foi embora do título. Eu acho que lá em Celestial e Profano, nos eventos dessa série em específico, a natureza está querendo fazer um novo Avatar do Verde e criam acidentes que também criam o Solomon Grundy. Então, essas questões eu acho interessantes. Esse negócio de encontrar ecos de outras vidas dele, eu achei isso muito forçado, muito pronto para o fã ver isso com uma certa simpatia, tipo assim, para justificar: olha, na verdade, aquele que matou o Star Splash Kid, não foi esse Solomon, foi outro, é uma outra encarnação. É a justificativa para todos os atos malignos do grande, né? E volto a falar que é uma série muito baseada na existência de vilão. Só neste arco, só até agora, nós já falamos do grande, nós já falamos do bobo e nós já falamos do pirata. Há muito espaço para vilões, para eles serem idealizados. Eu acho que até o Geoff Johns, assim, por ser muito amigo do James Robinson, por sinal, até recebi ontem o volume 6, o último volume da Panini, e quem faz a introdução é o Geoff Johns. Acho que até um programa atrás, assim, o Reginaldo falou que eles moraram juntos um tempo, assim, e o Geoff Johns acaba fazendo isso muito na carreira, né? Ele relativiza muito os vilões, a ponto dos vilões virarem anti-heróis. E eu acho que acontece muito isso também aqui em Starman, né? Você vê quase sempre assim, o Jack, ele tá batendo um papo com o vilão, tá tentando fazer o cara virar pro outro lado, né? Então, assim, eu não gosto, assim. Eu também não entendi, assim, o Pirata Negro como vilão, ou até esse Grande também, ele não é vilão em nenhum momento, né? Ele vai ser vilão a partir de agora e também tem uma participação dele lá na jornada dele no espaço, né? Não sei. O que é que você acha, Maurício? Você gosta dessa viagem pela mente do Grande, desse Batman? Diz aí. Mas eu acho que esse é o Batman dessa época aí, né? A gente, como vai ver um pouquinho mais adiante, é essa época da LJA, que é do Morrison e que teve toda essa coisa aí que criou esse Batman quase que uma presença, né? O Batman preparado desde que ele matou os marcianos com caixa de fósforo, então todo mundo surtou, né? Piorou ali o que tinha acontecido com o Cavaleiro das Trevas e tudo mais. Mas eu gosto de algumas coisas dele, sim. Acho bobo, assim, chegar aquele final e ele vir dizer, ah, mas meu filme favorito é tal, depois de dizer que não gostava do de Allen. Tem umas besteirinhas, assim. Mas eu acho que é muito mais aí o Robson jogando pra galera mesmo, sabe? Esse é o Batman que a galera quer ver. O Tony Harris desenha ele muito, assim, todo preto, né? Só uma sombra, zona, bem a coisa mesmo que ficou. Principalmente depois do desenho animado, que faz retratar o Batman meio que com a capa sempre fechada, né? Nas sombras e tudo mais. Acho sensacional, inclusive visualmente é lindo e tudo mais. Mas a gente teve uma época aí de superexposição disso. E aí tava na crista da onda esse Batman chatonildo demais até. Hoje a gente olhando pra trás, a gente percebe isso. Mas na época era o que a gente curtia também. Tô falando disso agora, mas na época eu achava foda pra caralho. É, o Batman tinha que ser isso mesmo. Uma sombra no fundo dos quadros, e chegava, resolvia e pronto. Até o Wade fez isso muito na liga dele, né? Então é um zeitgeist do Robinson aí misturado com essa coisa que o Jamerson falou, de que o Batman na capa vende mesmo, né? Então não é um grande Batman, concordo. Tem ele. O próprio Robson tem outros Batman melhores, mas também não acho que ofenda, não. E de fato, a desculpa de ser ele pra levar o Florônico não é muito boa, né? Tipo assim, ah, vou explicar qualquer coisa aqui pra botar o Batman na história e pronto. E tá bom aí. Cara, eu também não aceito nenhum fato, assim, do Florônico tá sendo mantido preso no Arca, né? Eu acho meio estranho isso, né? Porque o Arca é um asilo pra criminosos insanos, assim, pelo menos, mais ou menos normais. Na época do milênio, pelo menos 5 anos antes, ele tava lá, viu? Tava lá, né? Ele foi fiel, né? Mas assim, eu não entendo, assim, eu acho que fazia mais sentido ele estar, por exemplo, no Blackgate, né? Isso que eu ia falar, né? O Florianico é um coadjuvante que já teve bastante passagens aí de luxo, até por dizer, né? Ele tá na Orquídea Negra do Gaiman também, não precisa nem falar do Monstro do Pântano do Moore. Enfim, ele é um personagem C e C, tá, mas ele às novos, vezes... Tá em Novos Guardiões. Como Novos você, Guardiões, né? Como você não cita essa série essencial pra humanidade? Ele ali pau a pau com o Tom Calmakivis, né? Que isso, como bom baiano, não posso falar o nome original dele. E aí, Reginaldo, esse Batman aí, esse excesso de cozice do Batman, você curtiu? Essa viagem pela mente do Grande, o que você me diz? Isso faz parte do Dispositivos Infernais, essa história? Faz ou é outro arco? Não, faz. É exatamente o segundo ato, né? É um interlúdiozinho ali, né? É, eu acho que é um interlúdio. Eu acho realmente, assim, a melhor parte, então. Porque eu não gosto do Dispositivos Infernais. Mas essa parte eu gosto. Eu acho que o Batman tá coerente. Eu ia falar isso, o Florônico, ele realmente ele fica no Arkham. Eu acho normal o Batman dar uma carona pra ele fazer um frete, né? E o que assim, eu não acho normal é o Florônico não tentar nem fugir, né? Não, mas... Você tá dentro do Batmóvel, pica logo uma árvore logo no Batman e foge, pronto. Não, o Florônico é sempre meio... Ele não é um vilãozaço, né? Assim, ele é megalomaníaco naquele arco do Monstro do Pan. planta. No resto, ele é meio, né, assim, letárgico. Assim. Ele é uma plantinha, né? Não, assim, e, né? E tem exatamente uma parte lá, quando eles estão acessando. Parece que ele passa horas parado lá, né? O corpo dele é só pra ele se locomover na Terra, mas eu acho que o interesse dele é estar lá conectado dentro do verde, né? Eu acho que nenhuma prisão física é realmente, assim, importante, assim, não tem algum significado. Talvez ele não tenha, assim, o nível de poder do monstro do pântano, claro. Mas ele também acessa o verde, assim, então a mente dele se liberta, né, de certa forma. Agora, assim, o que eu estranharia muito, cara, é se o Batman começasse a tagarelar sobre filme, assim, né, meu? Eu acho normal ele falar, né, meu, assim. O Batman é fechado. Na verdade, o esporro que o Batman fala, gente, vamos focar aqui, né, meu? Falar... né? Eu acho a cara do Batman fazer isso. Eu nem acho que é o Batman sisudão, sabe? O Batman mal-humorado. Eu acho que é o Batman, o Batman de qualquer época, falando, falar, gente, pelo amor de Deus, né, meu? Não é hora de falar de filme, né, meu? Falar, é coisa realmente do escritor isso, né, meu? Assim, eu vou focar na missão, né, gente? Porra, é a cara do Batman isso. E aí, no final, ele ainda dá uma quebradinha, fala do filme dele, faz um gesto simpático. Eu não acho nada demais. Eu vejo ressonância com aquele ritos de primavera, do Moore, né? Eles comendo a batata doce lá, né? O fruto, né? Eles entrando numa viagem psicodélica. Eu vejo tudo isso, assim, né? Eu vejo também, né? Mas aí nós estamos falando de um arco futuro, né? O Monstro do Pântano do Soul, né? Que tinha várias versões, né? Eu acho tudo isso, assim, condizente. Se cabe, se o Soul fez o Monstro do Pântano viver no verde com várias versões, eu acho que cabe, se adequa também pro Grund, né? Se eles têm a mesma raiz, né? A mesma, se eles são do mesmo universo verde, eu acho que se encaixa, assim. Não acho ruim, não. Eu acho legal essa ideia também de ter várias versões do Grund, né? São vários mortos, assim, né? Cada um com uma personalidade, assim. Acho que acrescenta, que enriquece. Não acho ruim, não. E a parte que eu mais gosto é a parte quando o Ted aparece, né? Quando o pai dele aparece, idealizado, assim, na forma do Starman idealizado, jovem de novo, né? Vestido, que é a fantasia, né? Não é a realidade, é a fantasia. Então ele tá idealizado, ele tá na forma jovial dele, né? Puta, eu acho tão bonito isso, tão legal. Porque o pai é de fato o herói, né? O Jack é o quebra-galho, né? É o cara, é o herói em formação, né? Mas o pai não, meu. O pai é o heróizão mesmo, né? Assim, então ele aparecer, né? A persona dele ser esse herói, né? Acho muito legal. Se tem três atos aí, o Dispositivos Infernais, esse é o que eu mais gosto. Sim, sobre essa passagem aí sobre os filmes, né, do Woody Allen, dos filmes favoritos, né, do Woody Allen, assim, eu confesso que, assim, que me choca, assim, não pela qualidade da tirada, assim, dele dizer que toda pessoa tem dois filmes favoritos do Woody Allen, um pra passar a ideia que você é quem você é, eu não diria um intelectual, mas, assim, antenado, que, assim, tá indo de acordo, assim, com o entendimento da crítica ou do grande público, e tem um filme que você realmente gosta, mas ninguém dá trela, né? Aí, basicamente, o primeiro, ele disse que, basicamente, o primeiro é o Batman e o segundo é o Lanterna Original. Aí, tudo bem, eu acho, assim, uma boa ilação, né? Mas, assim, em 97, que foi o ano em que saiu esse gibi, o Dylan tava se casando com a ex-enteada, né, de 21 anos, sendo que, anteriormente, ele havia criado essa mesma menina, que era por 12 anos, assim, com a então esposa, né, a Mia Farrow. Isso na época repercutiu de um jeito terrível, né? Aliás, até hoje a pessoa física do Woody Allen carrega consigo esse, eu não sei nem como falar, né, carrega consigo, assim, esse fardo, assim, de ter se relacionado com uma pessoa que era menor de idade da época, sendo ele 35 anos mais velho. Aí você vê, assim, um herói do universo DC, assim, no mesmo ano desse casamento polêmico, fazer, assim, um comentário elogioso sobre a filmografia desse diretor, eu acho que é um negócio que hoje, assim, certamente, assim, renderia cancelamentos pra todo lado, assim, no gibi, assim, tendo hoje, assim, acesso a muito material extra, né, sobre a publicação em tempo real do Starman. Eu acho que isso teve também a chancela óbvia, assim, do editor Art Goodwin, né, que ele era muito conhecido, assim, no meio como alguém que perdia um amigo, mas não perdia a piada, né, isso tá muito claro também, assim, na piada sobre o Alzheimer, né, que rola mais um pouquinho no final, lá num papo entre o Ted e o Alan, né, então, assim, eram outros tempos, né, era outro perfil de editor e coisas que certamente, assim, talvez fossem mal vistas, né, se publicadas num gibi de linha atual, né? O que você acha, Maurício? Será que é exagero meu ou hoje teria leitor, assim, surtando com essa reverência ao Woody Allen ou aquela piada, assim, de gosto discutível sobre o Alzheimer? Começo dizendo que não sou fã do Woody Allen, mas também nunca assisti quase nada dele, então não vou dizer nenhum filme favorito dele, não. Nem me coloque nesse esparro, por favor, que eu vou passar vergonha. Cara, essa semana que a gente tá gravando aqui, né, Luiz? Eu até comentei com você, foi ontem, foi anteontem, você postou no Twitter Twitter lá um trechozinho de Astro City. E eu estava vendo, né? Fui acompanhar ali, que eu adoro Astro City, né? Já deixei claro. E tem um diálogo, é tradução, acho que foi uma tradução de fã, né? Que você pegou ali. Você até comenta alguma coisa disso no post. Não, é tradução oficial. É do gibi mesmo, da Panini. É mesmo? É. Não tem nada demais, não. Não vou criticar nada da tradução, não. Mas eu tô puxando isso aqui por conta justamente de uma crítica que eu vi de um amigo internauta, não sei quem é, reclamando que em um momento lá, a Vitória Alada, né, a Mulher Maravilha de Astro City, ela fala que resgata das mais idosas às mais novinhas. E o cara questionava, problematizava, né, o termo novinhas. E eu não me segurei, estava num momento vulnerável, eu acabei não resistindo e comentei que não dá pra você pegar assim, né, um termo fora de contexto como novinha e dizer que só por usar como novinha, você tá usando um termo problemático, num contexto problemático e fazendo menção a menor de idade, ou de uma forma libidinosa, enfim. É a Vitória Alada falando, né? A Mulher Maravilha falando que tá resgatando as mais novas, meninas em estado de necessidade, fugidas de casa, de violência sexual, de qualquer coisa que seja, né? Não dá pra você esconder que o personagem faz isso, faz parte do personagem, porque um termo que ela usaria, ele entendeu, fora de contexto, por duas páginas de um diálogo imenso, uma palavra só é um problema. Ao mesmo tempo, também no Twitter, calma, vou chegar lá, a gente viu alguns dias um surto de uma hoste de leitores recentes aí, fãs dos X-Men, e uns nem tanto, viu? Gente mais calejada mesmo, mais paciência, reclamando do gibi dos Sentinelas. Os Sentinelas Robôs, né? Agora nesse novo revival aí do gibi dos X-Men, parece que vai ter uma equipe de humanos, sentinelas, enfim, foi criticado como apologia a vilões. Eu fico realmente preocupado com o nível de cognição dessa galera, né? Nunca vi um gibi do Thunderbolts, por exemplo, nunca vi tem gibi do Doutor Destino, do Caveira Vermelha, do Baio Zemo e tudo mais. Nunca leram Starman do James Robson, né? E tem polêmica nesse gibi, bicho. Eu falei assim, ninguém puxou não, mas a cena lá, inicial lá, quando o Jack lê a carta lá e descobre que foi estuprado e a mulher teve um filho lá, bicho. É. Cara, é pesado aquilo, bicho. É perturbador, mais do que pesado, é perturbador. É. Porque você, do jeito que o Robson escreve, a forma, assim, a personalidade, a fluidez do texto que você lê, ela tem muito ódio dele, ela é completamente, mano, não vou dizer que é maluca, que é isso não, porque eu também posso ser cancelado por estar sendo misógino, porque eu estou chamando uma mulher de maluco. Não, ela é má, ela é ruim. E por isso ela tá jogando para o filho também esse ódio, esse problema todo que ela tem lá na mente dela. É de uma forma perturbadora mesmo, bicho. É uma criança está sendo nutrida com ódio e numa loucura que a gente vai ver mais adiante também, né, nesse volume ainda. É de uma maldade terrível. Só que é preciso entender que heróis não precisam ser bastiões da virtude e os gibis não são sempre panfletários, nenhuma mídia, né? E que, como eu vi alguém comentando até no Twitter há um tempo, tem muita gente que perdeu essa capacidade de cognição e que não entende a obra, a mensagem da coisa, se não tiver um manualzinho, né, e os alertas de gatilho na frente. É uma pena, porque estão perdendo boas histórias, até discussões como a gente está tendo aqui agora, para não relativizar, mas refletir sobre isso que está sendo falado aí. Você lê isso agora, no comecinho desse volume, quando chega na última história do volume, que a gente vai ver, você vai ver como ela está despirocada mesmo, amarra de uma forma narrativa. Você não pode ficar levantar uma questão aí leviana e dizer assim, mas ele está vilanizando uma mulher. Porra, não é isso, ela mata uma outra personagem lá na frente, está diminuindo a solidariedade. Não é assim, gente, o mundo não é feito de receita de bolo que te diz que você pode fazer, o que você não pode fazer, você pode misturar, não pode misturar. É história. E hoje, com certeza, Luiz, muita coisa é tolhida, e mais coisa ainda será mais tolhida, por conta de uma busca por um, não digo nem politicamente correto, não é isso não, mas uma busca por uma fórmula e um medo de assustar esse povo barulhento. É uma minoria barulhenta e que acaba moldando, emburrecendo muitas vezes a discussão, porque assim, não tô dizendo que você vai relativizar absurdos, violências, nazismo e tudo mais, mas a gente precisa falar sobre, a gente não pode esconder. É igual a essa maluquice de queimar livro que os malucos de extrema direita estão querendo fazer, banir livro de biblioteca e tudo mais. É ignorância de um lado e do outro. Infelizmente a gente tem que ir para esse lado político também, porque de fato é esse politicamente, de novo, né, acho que dizer que é politicamente correto ou não está bem abaixo da questão hoje. É uma incapacidade de enxergar o horizonte das discussões, que as pessoas só olham pro próprio pé. O pior ainda só pro umbigo mesmo, pra fazer frase de efeito e concordar com aquela pessoa lá que tem 5 mil seguidores e que você não pode discordar. Até que um dia discorda e aí destrói a reputação da pessoa, né? A gente tem visto aí algumas destruições de reputação e uns ensaios de destruições também. É meio complicado, mas é aí, Reginaldo, o que você achou também dessa passagem aí do Woody Allen, da piada do Alzheimer? Você acha que hoje isso aí passaria no editorial? Não, eu acho que nem seria feito, né? É. Até pela questão do Woody Allen, né? Acho que não seria feito, não, mas não sei, né? Eu só acho ela forçada. Eu acho que ela é mal encaixada na história. Ela é, de fato, mal encaixada na história. Eu até fui procurar o que o Batman fala claramente. Ele é pontual, cara. Ele manda um tangente absurda. Porque realmente não se encaixa. É inadequado na hora, no momento. É um papo besta, né? Com personalidade muito diferente, né? Você tá com o Homem Florônico, com o Alan Scott, com o Batman falando isso, assim, né? Algumas coisas, na verdade, muita coisa em Starman entra de forma orgânica e é legal. É bem legal, cara. Que você tem até que correr atrás. Coisa que você, às vezes, passa até despercebido, né? De conhecimento, de informação, de cultura mesmo, assim. E essa não. Essa eu vejo forçada. Bem forçada mesmo, assim. Bem artificial. Então me incomoda. Independente de ser polêmica, de não ser, eu acho que me incomoda, cara. Assim, não gosto, não. E o fato dela, se ela ia causar, não ia, pra mim já também não cheira e não fede, cara. Porque ultimamente, cada semana é uma coisa, cara. E na outra semana, você pode ver, ela esfria, né? E vai pra próxima, e depois vai pra próxima. É, a gente tem que deixar meio de lado um pouco isso. Não pode ficar reverberando também, aumentar, né? A reverberação das coisas. Quer reverberar ainda, Jamerson? Vamos passar para o ato final. Eu só reforço, né, o que o Reginaldo comentou, vai de encontro àquilo que eu falei, né, que ficou sobrando. Eu não consigo imaginar a Alan Scott, Jason Woodruff, Jack Knight e Bruce Wayne num lugar discutindo filmes do Woody Allen. Então, um negócio puramente do escritor que ele coloca e fica artificial nos personagens. Veja só, eu acho que até aquela tentativa de um cara dizer, ah, como eu sou, eu vou falar aqui uma palavra em inglês que eu não gosto muito, até porque o som dela em português não fica legal, mas como eu sou cool, sou legal, né? E, tá vendo, gente? Eu entendo de cinema, me dê um roteiro, pelo amor de Deus, quero sair dessa área de quadrinhos que isso paga mal, me dá aí uma liga extraordinária. De volta à realidade, estamos agora no terceiro e último ato, né? Exatamente em Starman número 35, né? Vemos o Mikal lamentando a morte definitiva do Grundy, exatamente na cobertura do prédio onde os dois eram mantidos presos, né? No arco noite e dia. E o Mikal acabou ativando a joia estelar que ele carrega, explodindo tudo. Nessa ocasião, o Grundy estava tentando salvá-lo, né? E isso deu ruim, os dois acabaram hospitalizados e foi a última vez que o Mikal viu o Grundy vivo. Aí o Clarence Odder, né, que é o Odder mais velho, né, e de patente mais alta da polícia, aparece meio que para dar um apoio moral, né, a esse Starman, né, e dizer que ele tem um lugar na família dele. E cada vez assim que o Robson ele dá um destaque a um desses Odders, né, eu gosto mais e mais deles, porque eles não são apenas assim, uma espécie de entourage do Jack Knight, mas é tipo como se você virasse amigo dos filhos de um grande amigo do seu pai. E essa conexão assim vai se perpetuando assim, no decorrer dos anos com os netos, os bisnetos. Eu acho um barato, né? Inclusive, rola também um entrevero entre a Hope, né, e o Matt Odell, né, quando ela descobre que o Matt era corrupto, né, mas no fim ela é convencida a dar uma chance para ele que se desmudar, né, especialmente depois que ele descobre que é a reencarnação daquele xerife lá, o Bryant Savage, né. Aí seguindo, o Batman e o Jack se despedem, e finalmente assim, o morcego assim, tem um momento de gente boa, né, reconhecendo que o novo Starman é um deles, né, é de fato um herói, né. Em seguida, o Jack vai ao encontro de série, né, e é aqui que eles começam de fato a se relacionar. De resto, o Dr. Pip, ele volta para um último atentado à bomba, e aí o Robson, ele diz nas notas dos extras que nesse mês, assim, ele precisou de alguma forma relacionar essa história com um evento que estava ocorrendo nessa época, né, o Gênesis, né, que não chegou a sair no Brasil, corrija se eu estiver falando bobagem, e tinha a ver com o Deus sendo, assim, virtualmente desligado, né, e todo ser ou energia de alguma forma conectada à existência divina ficou momentaneamente sem poder. E aí aí isso vale para o cetro cósmico do Jack, as energias que o Alan Scott manipulava. Então, na hora H, o Sombra aparece como um deus ex-machina, né, para salvar a pátria e enviar o Pip para aquela dimensão sombria dele, né, o que sugere que ele morre lá dentro, né. Como a natureza do Sombra é não divina, ele não era afetado por esse evento Gênesis. Eu acho uma bobagem, mas de algum jeito serviu para o Robson concluir esse arco. Quer acrescentar alguma coisa, Jameson? Quer comentar o final desse Dispositivos Infernais? Eu acho que certamente você leu esse Gênesis, né? Eu li Gênesis nem por ser um evento da DC. Eu li porque ele é escrito pelo Byrne, né? É, na verdade, um evento semanal da DC, né? De 5 semanas de duração. 6 mais do que ninguém sabem que nos Estados Unidos quadrinhos são publicados semana a semana, em vários dias na semana, apesar que a gente popularizou a quarta-feira, mas desde os anos 70 não é só a quarta-feira que é o dia, apesar de levar a fama, né? O Gênesis, ele consegue ser uma das coisas mais chatas que o Byrne já fez, e é um derivativo de uma série legal. Eu gostava do resgate que ele tinha feito com os Novos Deuses, né? Mas isso é um fã dos Novos Deuses falando, né? Eu gostava, não achava de todo ruim, não. Acho triste se o Sombra tem uma energia que veio de algo infernal. A gente tem que lembrar, né, que isso também é algo que é um reflexo divino. Então não tem sentido os heróis, até um bastão mecânico, né, parar de receber energias cósmicas, que na verdade seria a carga do bastão, né, algo puramente científico, e um vilão que é um vilão místico continuar a ter energia. É tipo assim, ó, faz qualquer coisa aqui e vamos seguir, que é a linha geral dessa série, que vai de encontro ao que você disse. É meio de série e o cara tava ali sem exatamente saber exatamente o que ele queria fazer. E no geral a série melhora. Ó, esse é um arco, tem os crossovers, né? Eu não lembro se foi, não foi pelo ar, não. Essa aí foi uma mensal, então foi tudo pra mensal mesmo. O plot, Luigi, é o seguinte, ele liga toda a questão do superpoderes, né, e da magia e tudo mais no universo DC, aos Novos Deuses. A explosão que gerou o novo universo, né, gerou uma onda divina, God Wave, e essa onda foi permeando o universo, e onde ela tocou muito forte a Terra, ela despertou poderes e o potencial para esses poderes. E ela, de repente, é desligada, né, ela é desativada, e com isso todo mundo que tem poder fica sem poder. Só para contextualizar, se você lembrar do encontro do Superman com a Mulher Maravilha feito pelo Byrne e o Perez, ela usa uma linha de raciocínio assim, porque o Darkseid já falava que o Olimpo da Mulher Maravilha, ele foi feito com energias que vinham de Nova Gênesis, de Apocalipse. Que é uma ideia também que ele resgata quando ele vai desenhar e escrever a Mulher Maravilha, que é esse gibizinho que tá saindo aí na saga da Mulher Maravilha agora, né? E, enfim, é um gibi do Byrne, né? Escrito pelo Byrne, com arte do John Wagner, que é um cara que eu gosto muito também, que também tá péssimo nesse gibizinho. Deu tudo errado. O Byrne fez de má vontade, fez qualquer coisa. A ideia em si é boa, mas a execução passa longe. E teve que ser empurrado aí. Eu acho que até eu discordo de vocês. Eu acho que ele saiu com classe aí, porque na hora H os poderes falham e bota essa pulguinha atrás da orelha aí de onde é que vem, então, o poder do Sombra, né? Acho legal, mas assim, vocês estão falando que não é legal, que vai pra onde, não sei, eu não conheço, não sei pra onde é que vai ou onde é que vai amarrar isso, mas nesse momento do gibizinho aí, me soou interessante. Eu acho que chega num ponto assim que já tá todo mundo querendo acabar essa história, e eu acho que caiu de paraquedas, assim, caiu no colo do Robson, assim, mesmo, cara, eu acho que todo escritor acha péssimo, né? Eu tenho que repercutir uma saga, assim, pô, e é o que tem mais acontecido hoje em dia, pelo menos na Marvel, né? Na Marvel acontece muito mais que na DC hoje em dia, né? Tá tendo essa Blood Hunt, meu Deus do céu, eu não tenho paciência não, que se eu puder nunca mais ler uma história de vampiro na Marvel, eu agradeço. Mas, mas assim, tá legal, viu? Pode tá legal lá no gibi do Jed McKee, né? Mas assim, ah, né? Mas aí o erro seu é de ler Taim, essas coisas, pelo amor de Deus, né? Seu erro é ler Taim, ler só o que foi escrito pelo Jed McKee, o principal, assim. Pois é, aí, né, exatamente o que acontece aqui, o Robson, ele se viu obrigado a ter que repercutir no próprio DC. Aí eu acho que ele, de certa forma, ele tá até saiu bem, né? Eu acho que ele usou isso aqui nas duas, nas três últimas páginas, né? Então, acho que foi legal. E aí, Reginaldo, o que você acha aí? Quer comentar alguma coisa nesse final? Não, não quero não. Eu acho que realmente a única parte boa é que o Sombra foi e deu um fim nesse Pip, que é uma bosta, né? Vilão bosta. arco realmente mequetrefe, assim, né? A gente nem comentou, mas tem o Copperhead lá, o Cascavel lá, o... Sim, sim. Eles colecionador de rádio, né? É, eles encaixam um vilão que nada a ver, cara. É outra questão pra falar, olha como eu sou legal. Os meus vilões têm hábitos estranhos, né? São colecionadores, são altamente, assim, legais. Se não fossem vilões, seriam pessoas legais. Só rende uma capa boa, porque a capa do Cascavel é muito legal, cara. Coloca o Jack como um cavaleiro, né? E o Cascavel como um dragão, assim. É muito legal essa capa, cara. Mas do resto é um arco realmente, assim, sofrível e fecha pior ainda com esse Tain, né? Que cai de paraquedas aí. É melhor acabar e ir pra próxima mesmo. Jack olha na direção do céu para um Ted Knight como ele nunca sonhou que veria. Jovem, o homem que ele outrora foi. E Jack percebe que seu herói favorito, mais que o Sentinela ou qualquer outro, sempre foi o seu próprio pai. Verde, vermelho e reluzente. Falando com David em 1997. O Robson disse que essa terceira conversa anual do Jack, assim, com o irmão morto em Starman 37, é a sua favorita desse tipo de história, vamos dizer, fantasmagórica, né? Porque dessa vez o papo não é só entre um morto, na verdade é um jantar com mais outros 7 mortos, alguns defuntos ilustres da Era de Ouro, né? E outros nem tanto. São eles a Canário Negro original, o Senhor Incrível original, o Zatara, que é o pai da Zatanna, o Homem Hora, né, o Rex Tyler, o Dr. Meia-Noite, o Átomo e um que eu confesso que eu não conhecia, né, o Abelha Vermelha, e que olhando aqui teve sua primeira aparição em 1940, né, como uma breve associação ao Comando Invencível ou All-Star Squadron, né. O objetivo aqui, segundo o David Knight, né, é que cada um ali transmita algum ensinamento para o Jack, né, alguma experiência que possa ser útil na vida dele de super-herói. Eu particularmente eu gosto dos dois relatos que tangenciam com o pai deles, né, que é o da Canário, né, quando recomenda que Jack não se deixe levar pelo calor da batalha e cometa o mesmo erro que ela e o Ted, né, se referindo ao caso extraconjugal deles. Daqui a pouco nós vamos falar um pouquinho mais sobre isso. E o segundo relato, na realidade, acaba sendo uma meia-culpa, né, porque o Dr. Meia-Noite disse se sentir culpado agora no além-vida, sabendo que o Ted Knight vem estudando, assim, um jeito de transformar o uso daquela energia cósmica dele em algo acessível para a humanidade, né, como uma energia limpa e barata. Sendo que o Dr. Meia-Noite, ele percebe que agora que se não tivesse perdido tanto tempo no combate ao crime, ele poderia ter viabilizado os óculos que possibilitam ele, como um homem cego, enxergar, né? E como isso poderia ter mudado a vida de milhares de pessoas também cegas, né? Mas fala um pouco também, Reginaldo, dos registros que você gostou, inclusive da parte estética, né? Com a arte do Tony Harris, que tem uma particularidade bem interessante aqui. O que, é que você acha dela? Particularmente, eu não gosto desses encontros com o irmão. É uma parte confusa, né? É uma parte que você pode encarar como, sei lá, uma coisa meio terapêutica pro Jack, ou sabe, eu não acredito que seja sobrenatural, quase como se ele tivesse realmente, eu não diria sonhando, mas realmente tendo algo, um processo mesmo terapêutico, assim, né, uma conversa interior. Eu não acho que realmente é uma coisa sobrenatural, né, sobrenatural da forma como a DC trata o sobrenatural. Eu acho que é realmente uma forma do Jack exorcizar esses fantasmas aí, tratar algumas coisas na cabeça dele, assim. Eu acho legal, talvez de todos que eu já vi até agora, eu acho ele um dos melhores, porque realmente James Robson escreve a sociedade como ninguém, cara. Eu fico um coração dividido sobre quem escreve melhor a sociedade, se é ele ou se é o Geoff Johns, que hoje a gente fica com receio de falar isso em voz alta, porque o Geoff Johns se queimou sozinho, mas ele o Geoff Johns escreveu muito bem a sociedade, muito bem. Para uma série regular, assim, o Geoff Johns é incomparável na sociedade, assim, incomparável. Robson, no desenvolvimento de personagem, dá para eles dimensão, eu acho fantástico. Acho que esses personagens da Era de Ouro, eles eram extremamente rasos, assim, no que se referia à personalidade mesmo, a se diferenciar, serem tridimensionais, e quem deu um estofo maior para eles foi o James Robson, né? Desde a Era de Ouro lá, e ele desenvolve, e toda vez que ele pega esses personagens, não é que ele modifica alguma coisa, ele tem uma linha guia, né? Então ele pega, por exemplo, o Homem-Hora, e lá na Era de Ouro ele mostra o Homem-Hora viciado na droga Miraculous. Aqui ele mostra o Homem-Hora falando, é o mesmo personagem, o Rex Tyler, falando que ele é um personagem, ele é uma pessoa, ele é um adicto, né? Ele é uma pessoa propensa ao vício. Algum vício ele vai ter, né? Nem que seja o vício em ser herói, né? O vício na adrenalina, o vício na aventura. O Homem-Hora é um tremendo de um personagem, cara. Assim, se você associa o histórico do Homem-Hora na sociedade do Geoff Johns com essas passagens do James Robson, talvez seja um dos personagens, acho que é o personagem que eu mais gosto na sociedade. E aí você pega, por exemplo, o Átomo, e o Átomo, você relaciona a necessidade de se provar do Átomo por ele ser uma pessoa baixinha, né? Com a necessidade do Jack. O Jack, ele... acho que a gente até comentou isso essas semanas, falando que o Jack é um babaca. E ele, de fato, é um idiota, né, cara? É um cara com umas babaquices, às vezes, que não dá pra desculpar, né? Mas isso, até isso, eu acabo... não é passando pano, mas considerando isso como deixando o personagem real. Ele é uma pessoa, o Jack. Essa babaquice que o Jack apresenta, às vezes, é uma insegurança. Por isso que quando o Átomo fala que ele precisa realmente se provar, eu acredito que é uma conversa interior do Jack para ele mesmo. Que o Jack, toda hora, ele precisa se provar. Ele tem que se provar pro pai dele, ele tem que se provar com o irmão, ele tem que ser o bom moço. Ele é amigo dos policiais, mas ele ainda quer ter o aspecto de rebelde. Então ele realmente precisa toda hora manter uma posição e se provar nessa posição. Então eu acho muito legal a conversa com a Canário Negro, né, reforçando que o pai dele amava a mãe, mas ainda assim também é uma pessoa, né, não deixa de ser uma pessoa, e aí é uma coisa realmente de pai, né, você às vezes transforma o pai numa figura heróica, Ted no caso é um herói mesmo, mas não deixa de ser pai e não deixa de ser uma pessoa também, que é sujeita a atitudes, né, e falhas também, né. Então eu acho que o James Robson dá realmente, torna esses personagens em pessoas, que é muito legal, cara. Um personagem assim que eu acho ridículo, que é o Senhor Incrível, ridículo. Assim, não tem, acho que, personagem mais oco, né, e vazio que o primeiro, o Senhor Incrível, né, vermelho, verde, escrito Fair Play no peito, assim, tudo e tal, e ele fala meia dúzia de frases, né, falando sobre vaidade, que é muito legal, cara. O Abelha, né, que ele fala também, né, o Abelha é o medo do Jack de ser medíocre, né, de não conseguir realmente atingir, né, essa meta que ele se colocou, né, e o Abelha, ele tá aí pra se mostrar mesmo, que é um personagem bosta e que é o medo do Jack. Por isso que eu acho, eu pelo menos, não sei o que vocês acham, mas pra mim a leitura que eu faço é que é realmente uma conversa interior do Jack, né. E o mais legal de tudo, assim, né, é realmente o Abelha falar sobre isso, sobre o temor dele, né, sobre a frustração dele não ser reconhecido nem pela sociedade, né, da sociedade ter procurado a Tornado Vermelho, né, que é aquela a velhinha, né, que usava uma panela na cabeça, a primeira Tornado, e não ter procurado ele, que ele falou assim, quando ele encontrou o pai do Jack, né, o Ted, que o Ted foi extremamente respeitoso, né, e tratou ele como um herói igual, que mostra, né, que o Ted não era uma pessoa diferenciada por usar o uniforme, ele era uma pessoa diferenciada pelo caráter, né, e isso, cara, isso é demais, é uma lição mesmo, assim, pra você levar pra fora da leitura, né, pra fora dos quadrinhos e pra aplicar na vida, né, aí é o tipo daquela coisa, assim, que você não precisa ler nenhum livro considerado considerado por todos como best-seller, alguma coisa assim, para levar alguma coisa de proveito para a vida. Só essa lição do abelha, imagina só, abelha vermelha te dando uma lição, né? De falar que você tem que tratar a pessoa, né, com dignidade, não importa quem seja essa pessoa, cara. Isso eu acho importante demais, assim, né, pra você. Eu gostei demais dessa história. E é interessante nesse gibi que até então esse Abelha Vermelha, assim, todo comentário, assim, dos outros personagens, ele sempre tinha uma tiradinha ácida, né, sempre coisa meio de cara mal amado e tal, assim, mas essa parte dele final, assim, ele falando do Ted é muito boa, muito boa mas mesmo. Mas é porque, por isso mesmo, porque eu acho que é o Jack, cara, porque é a personalidade do Jack fazer essas bobagens, cara. Mas pra frente você vai ver o Jack falando com o Homem Bala, cara, você fica com ódio, cara, do Jack. Isso. Você fala, cara, você é um idiota, porque tem gente, e tem gente que se esconde da insegurança sendo babaca, e não é, ah, eu sou assim mesmo, eu sou engraçadão, faço piada sem graça pra quebrar o gelo. Não, você é um babaca, você tem que parar com isso. Verdade é. Assim, você falou, né, dessa na natureza, dessas histórias falando com o David. Não vou adiantar, não, mas assim, eu já tava lendo as próximas histórias e eu li o próximo falando com o David. E já quebra, assim, completamente, assim, essas ideias que a gente tem, né? Eu cheguei a conversar sobre isso, assim, eu achando que era um monólogo interior dele e tal, assim, mas eu acho que não vai muito por esse lado, não. Se bem que ainda não sei o que de fato é aquilo, mas é porque o próprio David aparece pra outra pessoa, né? No próximo encontro dele. Esse é 97, então falando com o David 98. Mas, assim, uma coisa que me surgiu enquanto eu li essa história, é que será que a cor, assim, geralmente só centrada no David Knight, será que ela passa alguma mensagem além só de chamar a atenção esteticamente falando, assim, porque já que tudo mais, assim, ele aparece em preto e branco, né? Se vocês pararem pra pensar nisso, eu fico pensando que a cor aqui, ela serve pra pontuar justamente a alegria de viver que o David não tinha em vida, né, por mais paradoxal que isso possa parecer. E aí, nessa história, a cor também volta a aparecer quando um desses personagens da Era de Ouro estava em sua plenitude, né? Então, e chega no ápice quando todos eles aparecem coloridos na página final. Então, eu acho que a cor aparece como uma negação da morte, né? É a minha interpretação. O que é que você achou disso, Maurício? O que é que fala também dos seus pontos sobre essa historinha? Ah, eu gosto dessas historinhas, assim, pelo menos as duas que a gente já comentou aqui, foi as únicas que eu ainda não me adiantei. Eu acho bacana, cara. Acho que é quase é mais um interlúdio, né? Como eu falei, você pode até ficar saco cheio porque tem muito interlúdio. Mas eu acho que são coisas que vão dando uma carnezinha na história e são ideias que o próprio Robson vai pegando e vai jogando mais pra frente e utilizando de alguma forma. Isso é bacana também. Achei, assim, legal o twist ali do caso que o Ted teve com a Canário Negro, né? Essa não é a Canário Negro, tem o caso, a Eterna aí com o Arqueiro Verde, lembrando, é a mãe dela. E acho bacana a forma como o Jack vai ouvindo, né? Quase que isso é os fantasmas dos natais passados pra ele sempre, né? Não acho que seja só uma coisa da cabeça dele que ele quer ouvir de si mesmo, né? São coisas que ele precisa ouvir, sim, mas falados por esse personagem, eu pelo menos quero acreditar que são esses personagens mesmo, até porque não tinha como ele saber ali naquele momento a questão da... Aliás, minto, né? Ele já sabia da traição do pai e tudo mais, mas daquele jeito, aquela coisa, assim, aquele tom, pareceu muito rico pra ser uma manifestação de um inconsciente dele, em que pese, claro, é Jack Knight, é o cara com um arcabouço ali de histórias, de coisas na cabeça dele, né? Que podem acabar colorindo as ideias na cabeça dele, falando de cor. E eu não, nunca pensei muito sobre isso, não. Acho bacana o recurso, acho legal como a Issa é praticamente toda preto e branco. E eu pensava muito mais na coisa dele ser, e dele estar colorido por ser o que há menos tempo está morto, né? Em relação a esses outros aí. Mas, de fato, na outra história está tudo em preto e branco e só ele tá colorido ali. O próprio Jack, assim, tira dele o protagonismo e joga pro irmão. Pra, meio que querendo dar na primeira história, né? Foi o que eu imaginei, ele meio que querendo dar para o irmão esse protagonismo no sentido do fazer justiça ao irmão, a memória do irmão de alguma forma. Então ele repassa para o irmão essa atenção, esse holofote todo. Eu acho que na primeira história, pelo menos eu vi nesse sentido, aqui eu não cheguei a formular uma coisa mais aprofundada, não. Achei muito mais como um truque narrativo mesmo, né? Funcionou na primeira história, agora vai ser assim também. E no final a gente colore todo mundo com um grande finale. E aí, Gilmar, você quer comentar? Eu gosto das histórias conversando concordando com o David, porque eu acho que é o Jack batendo um papo, né? Mas essa aí eu tenho duas opiniões. Primeiro, porque a quantidade de interlúdio que havia até esse momento começou a me dar a impressão de que a série estava meio sem ideias, né? Ou então tinha estabelecido já uma ideia para ser executada num determinado momento e ele estava enchendo linguiça. E segundo, esse tipo específico de histórias me lembra muito a ideia do Biscoito da Sorte, que é uma série de pessoas muito sábias ou que têm uma grande experiência de vida ou de morte, né, e que possam traduzir, que possam dar um grande conselho que vai orientar esse personagem que está indo para uma grande aventura. Então, assim, eu acho meio pretensioso você reunir ali uma série de personagens. É igual o Zatara, né? Vamos falar do Zatara. Para nossa geração, Zatara é quem? Zatara é o Mandrake que aparece em Crise nas Infinitas Terras. Porque a primeira vez que eu vi Zatara, eu vi lá em Crise nas Infinitas Terras, com metade dos personagens da DC, né? Então, assim, você fica falando, oh, meu Deus, por que que o Mandrake tá aparecendo aí? E aí depois você descobre que é o Zatara. Você reúne uma série de personagens ali para dar conselhos ao Jack, personagens que morreram. Hoje até que o pessoal conhece mais o Zatara por causa do Young Justice, né? Mas na minha época não era assim, não. Eu, às vezes, olho assim as histórias, acho legal a ideia do ser humano com a falha. Ô Maurício, eu queria só falar que mesmo na Terra pré-crise, a Canário Negro mais nova é um retcon, viu? Que originalmente foi a Canário Negro da Terra 2 que veio para a Terra 1. Depois é que fizeram a retcon de que era a filha dela. Uma coisa que, assim, a última página, que é colorida, ela é só uma reprodução invertida daquela pintura do Norman Rockwell, Dia de Ação de Graças lá, o Thanksgiving, né? Então ela tá só espelhada, né? Com uma outra perspectiva. Cara, que foda. É só isso, assim, né? Ela é virada, né? Se você pegar a pintura, ela tá em outra posição, mas o conceito é o mesmo, né? Tudo que o Jack gosta também, né? Norman Rockwell, é toda aquela parte cultural, né, americana, aquela produção cultural americana do começo do século, né? Do século 20. Curioso que é bem o estilo das capas dele, né? Poderia ser a capa da edição isso aí, né? Por sinal, é muito mais bonito que a capa da edição. Em Starman 38, né, o James Robinson, ele diz que, talvez assim, em tom de chacota, que ele recebeu ameaças de morte dos fãs da Liga da Justiça Europa, né, pela chacina que a Nash comete nessa edição, né? Na verdade, ao pedir pro editor da Liga à época autorização de matar só a Raposa Escarlate, né, para passar mais seriedade à Nash, né, como uma vilã perigosa e imprevisível, esse editor pergunta se ele queria matar mais de um, né? Aí ele mata quatro buchas, né? E na época o Robson até ficou marcado como um roteirista assassino em massa, né? E ele diz que, comparando Starman assim com os quadrinhos mais atuais, como Crise de Identidade ou Crise Infinita, ele vê o quanto isso agora parece café pequeno. Jamerson, deixa eu te perguntar, matando quem a Nash matou nessa edição, será que ela acabou criando assim, um grande momento desses personagens? Fala um pouco dessa edição. Acho que você até se põe em óbvio, que parece que você não gostou muito, não, né? Eu não gosto muito de mortes, não porque as pessoas não morram, mas porque toda morte no quadrinho ela é momentânea. E eu acho assim que a única personagem que morre mesmo é a Raposa Escarlate, que existe ali no contexto da Liga Europa, né? Ela não existe antes, não existe depois, né? Ela foi criada pela Liga, pelo Demates e o Giffen, né? Então, ela existe naquele contexto. O Demônio Azul, no ano seguinte, né, ele já estaria de volta no Sentinelas da Magia, no Julgamento do Herói, né? No Retorno do Herói, não lembro mais que besteira que era. E, na verdade, tem um outro personagem, eu esqueço até o nome dele em português, por causa de eu tê-lo conhecido no All-Star Squadron, que é o Amazing Man. E aí a gente acaba convivendo com o irmão dele, né? Numa versão da Sociedade da Justiça do Geoff Johns, né? É o finalzinho daquela fase dele, já com Alex Ross. E, inclusive, eu queria falar, o Reginaldo criticou o Johns e os trabalhos dele. Eu acho que o Johns ele fica pior quando ele está sozinho. Ele começa com David Goyer, depois ele escreve com Alex Ross, que são passagens boas. Esses personagens que a Nash mata são personagens esquecíveis. O Nuclear, ele não morre ali, né? Então, é o impacto, é o que você sintetizou bem. O escritor fala, pô, eu tô precisando causar um impacto com o meu personagem. Você podia me deixar matar aqui alguém? Ah, não, pode matar todo mundo. Ninguém ali vai se lembrar. E isso, ninguém se lembra, né? E aí, Maurício, o que você achou? Você achou válido essas mortes que a Nash cometeu? E aí, o que você acha? É no Louvre, é essa passagem do museu? Eu não lembro onde é o museu. Eu sei que é uma passagem do museu, né? Que eu tenho um tempinho já que eu li essa história. É, o museu, mas não deixa claro se é o Louvre, não. É numa parte ali de país, né, que até é um país que a Raposa Escarlate só quer falar Raposa Peteada. E no final a Nash acaba dizendo, né, ah, até fiz um favor pra ela, destruir uma parte de país que ela não gostava e tudo mais. Eu acho uma história bem besta. Fica aí a cara de anual, sabe, que a gente não precisa comprar, você compra pela vermice só, mas eu sei que tá na mensal. E no final tem essa viada de como a Nash vence cada um, o plano todo dela, né, como boa vilã, que ela vai explicando tudo que ela fez, né, pra chegar naquele ponto e mostrar como ela é foda pra gente. Mas eu, sei lá, eu achei umas mortes bem despropositadas mesmo, sabe, pra causar mesmo, estabelecer ela como essa vilã toda. Morreu quem? Ah, tem uma explosão aí num canal de TV, foi a Globo? Não, foi a Record. Ah, então ninguém se importa. Foi mais ou menos isso, né? Morreu quem? Aquele povo que ou você acha que morreu, mas descobre que tá na Record. E é isso, ninguém se importa. Teve coisas legais, assim, tipo essa reaproveitamento aí do admirável Jamerson, o nome dele, o Amazing Man, mas de resto não muita coisa não. Ela enganar a Gelo daquele jeito, né, é Dama de Gelo nessa época aí, mas é a Gelo, né, a Gelo da linguinha, ela fazer aquela desculpinha, conseguir plantar daquele jeito, pintar uma sala que é de vidro com um verniz que transforma o cara em vidro e não sei o que, eu achei todo um plano muito meabolante assim, que não me pegou não. Achei mal desenhada, assim, a história, e em si mesmo achei bobinho. Beleza, no final a gente tem essa amarração aí com aquele comecinho que eu tava falando, né, da carta. Como a Nash tá piada do mal mesmo, e como isso persegue o plano dela, e em algum momento ela diz ali, ah, tô voltando, tô fazendo dar um novo passo aí, depois a gente vai lá ver seu pai. Passa pra ver seu pai acabar com a vida dele. Mas a meiuca aí da história eu não curti não, achei que encerra o volume numa nota mais baixa. Mas vem cá, você falou aí, essa Dama de Gelo, é a Gelo, né, a Tora da Liga Internacional? Ela mesma, ela tá com... É, Guardiões Globais. Cara, bicho, eu não tinha me ligado que era isso. Então quer dizer que a passagem que ela morre foi aí, né, então que ela depois volta lá naquela história lá do próprio Demates, né, com o Kate Giff, né, o... Não, ela morre naquele especial, final, né? Ela tinha morrido naquele final da Liga do Danvado, que substituiu... Ah, foi isso aí, foi isso aí. E como é que ela morreu aí? Não, aí ela não morre. Ela é enganada. É pior ainda. Ela foi tapeada com o pica-pau ali, né? A Nash manda ela de volta pra casa. Assim, ó, tem uma emergência em sua casa, vai lá. Ah, isso mesmo. Não, mas eu preciso avisar pro pessoal. Não, vai lá de boa que eu te aviso. Você nunca me viu, mas confia em mim. Aí a Nash se pinta, gente. Entendi. É, e aí, Reginaldo, o que você achou também dessa história? Eu acho ela realmente, assim, um interlúdio, né? É só pra mostrar como a névoa é pirada, né? É só pra mostrar exatamente isso. Como a névoa é pirada, o que ela vai fazer com o filho do Jack, né? Não mais do que isso, né? E usa aqueles bucha lá, aqueles personagens esquisitos. Eu concordo muito com o que o Jamerson falou, né? De provavelmente, né, ser uma meio uma história pro nenê dormir, né? Alguma coisa assim. Não sei se é tão real assim, né? Se é de fato. Mas aí eu também fico pondo em dúvida tudo que acontece na série, né? O Jack que não vê fantasma, ela não matou todo mundo. Não sei. As duas coisas funcionam bem. Se ela realmente eliminou a Liga inteira, né? Primeiro que deram uma turbinada na personagem, né? E a Liga é meia boca de fato, mas ainda assim ela tinha que ir, né? Um deles, mesmo que num golpe de sorte, podia eliminar ela. Mas se não for isso também, ser só um conto dela pra criança, você vê que ela vive, né, num mundo de ilusão, assim, né? As duas coisas funcionam bem, né? O que eu acho que a essência é isso, é pra ilustrar que a Névoa é um personagem pirado, né? Completamente fora da realidade. Inclusive, só contextualizar, eu falei com uns colegas aqui em off durante a semana, que eu achava que era uma historinha, né, de mãe conta pra filho, e aí você dá uma florida, né, sobre algumas coisas, você acaba falando que fez algo mais importante do que realmente fez, que é parte do... A gente não gosta de mentir, mas quem é pai, às vezes você acaba contando uma história, né, e fala, não, fiz tal coisa, e que, na verdade, você tá dando uma pintura no que você tá fazendo maior. E eu acho que é isso. E, tendo em vista isso, eu acho que é mais importante para construir o personagem se a história fosse totalmente uma loucura. Tipo assim, se ela tivesse só matado só um personagem e os outros tudo fosse um delírio ou uma mentira dela, né? Uma mentira deliberada, né? Mas você olha o personagem assim, você não acredita. Ué, pô, ela matou o nuclear. Pô, o nuclear naquela altura já tinha 20 anos. A partir de agora, vamos entrar na reta final desse programa, né? E por que não, assim, a última parada de Jack Knight até sua prometida, vamos dizer, jornada nas estrelas, né? Começa pelo segundo anual do Starman, né? Mostrando a construção da intimidade entre Jack e Sadie, né? Numa pegada meio tempos passados, né? Já que ele dá uma de sombra e começa a contar histórias do passado para provar à namorada que toda vez que o amor nunca é algo simples, né? Quando envolve alguém que se mete na vida de heroísmo, né? Você sempre terá que fazer escolhas difíceis, né? Então, são três contos, né? O primeiro sobre o Brian Savage, né? Mostrando que ele tinha um interesse romântico, assim, com uma prostituta que é preterida por uma mulher da elite de Opal City, que depois que passa a conviver com o xerife, fica horrorizada com a violência em torno do marido, e aí eventualmente a relação deles acaba, e aí o Savage decide voltar pro cabaré, né? E acaba se casando com aquela mulher da vida, que se prova, assim, o grande amor da vida dele. Eles chegam a ter um filho, né? O Steven Savage, né? Que se torna um combatente aviador da Primeira Guerra Mundial, né? O destruidor de balões, na tradução da Panini. E mais curioso disso aqui, dessa correlação do personagem, não é algo assim inventado pelo Robson. Isso realmente precedia esse gibi do Starman, né? Já que o Steven Savage surge em All American Man of War 112, de 1965, pelo Robert Kaniger e o Russ Heath. E o pai, né, o Brian Savage, surge depois, em 1977, dentro de Weird Western Tales 39, né, com o Michael Fleischer e o Dick Ayers. Quer dizer, o pai é um retcon do filho, né? Eu sei que isso pode soar uma heresia, mas eu acho que esse nível de comprometimento com a pesquisa histórica não deixa nada a dever com o que o Neil Gaiman fazia em Sandman, né? Quando correlacionava personagens esquecidos. O universo DC para relacionar com o Sandman, né? Aí o outro conto é sobre o envolvimento do Ted Knight com o Canário Negro original, né? Que acaba sendo discutido rapidamente nesse último Falando com o Dave. E de destaque mesmo, eu queria chamar a atenção para a arte do Gene Hack, que até essa altura já havia trabalhado com o Robson, né? Dentro da minissérie solo do Sombra. O ponto aqui é que os dois não ficaram juntos, né? Com o caso acabando no momento em que o Ted descobre que a esposa estava grávida exatamente do David. E o último é exatamente sobre o David, né? Quando ele assume o manto do Starman e tem uma conversa com a noiva, meio que dizendo pra ela que não teria como a relação deles dar certo com a vida de super-herói dele, né? Reforçando o que eu falei um pouco atrás sobre a infelicidade e o peso como o David encarava essa vida de combate do crime. Por fim, Maurício, qual é a moral da história? Qual é, finalmente, a revelação da Sadie ao Jack, né? Que faz o Starman atual ter também sua própria complicação no amor. E claro, se você quiser, faz seus destaques também sobre esses contos. A gente segurou, né, no programa passado. errado, mas basicamente a série se usou aí de charme, magia e sedução dela pra usar o próprio Jack, né? Ela é irmã do Will Peyton, e aquele que tem a roupa preta, vermelha e branca, a estrela de cabeça pra baixo, quase demoníaca, mas que é um personagem bem anos 90, né? Um personagem ali de um momento bem comecinho dos anos 90, na verdade, a pegada dele. E é um personagem que some, né? Ele morre na... Hoje você tá lembrando aqui, é o Starman Roger Stern, isso mesmo. Ele morre no espaço em uma batalha pra proteger o resto da liga, né? Nas mãos do Eclipse. A irmã dele, que é a Sage, né? Ela é revelada aí que o nome dela é Jane Sage Peyton. Tá usando ali o Jack, se aproximando dele, fazendo o Jack ir salvar o irmão, porque ela tem a certeza que o irmão tá vivo no espaço de alguma forma. E de fato, esse Starman sofreu o pão que o diabo amassou no gibizinho dele e sobreviveu, né? Então ela lembra disso aí e diz: olha, meu irmão tá vivo de alguma forma, vamos até dele, você precisa ir até dele e tudo mais. E ele, por amor, né? Homem apaixonado faz muita merda. Homem faz merda. Apaixonado, então, é pior ainda. Ele topa, esse arco vai ser toda a guerra de preparação, né? Primeiro pro Jack lidar com a surpresa, né? Porque já tá apaixonado por ela e tudo mais. E não se sente bem, ele evita ela ali uma boa parte do arco, até que ele volta pra ela e acaba aceitando essa missão. Mas nesse item aí, a gente tem nesse começo ainda, esses três contos mesmo, que são meio que um balde de água fria pra ela em relação à vida amorosa, né, do Starman. O primeiro, e aí uma coisa que eu até queria comentar, Luigi, será que esse Baron Savage não foi um Starman também, a maneira dele? Ele chega a mencionar, né, no diálogo lá, que aquela responsabilidade vinha com a estrela, que é um símbolo de todos os Starman, né, óbvio. É uma coisa que, um raciocínio que eu ia chegar lá na frente, tem uma história lá do Baron Savage, né, que é, por sinal, a última história dele, né, o último conto dos tempos passados. Eu realmente eu cheguei a esse raciocínio, até porque tem a estrelinha do que o próprio Jack usa, né, então eu acho que acaba sendo também isso, que o Baron Savage realmente foi o primeiro Starman de Opal City, né, justamente por causa disso, porque ele é o xerife, seu homem da estrela, né. É, eu fiz um raciocínio nesse sentido também, do fechar o circuito aí, né, com o Jack pegando uma estrelinha de xerife e colocando no peito também, isso, né, exatamente, que aquela seria a estrela dele. Que é como se fosse também uma referência, porque o Jack dá a entender que ele é fã desses contos. Sim. Sobre o Baron Savage, que ele fala como se fosse um mito, né, justamente, ele não tem certeza se essa história foi real, então ele ouviu dizer, então ele deve ter os floreios e tal, mas a gente tá vendo ele ocupar o papel do sombra nessa história, né. É bem uma historinha de Far West mesmo, né, é o xerife com aquela vida bandida, com a mulher da vida. Ô Maurício, na verdade, esse anual ele faz parte de um dos anuais daquele ano da DC, que era o Pulp Heroes. Eles tinham 5 narrativas que tentavam resgatar o padrão das narrativas das revistas Pulp. Nem sempre todos os vilões eram, mas era assim, as aventuras fantásticas, os contos estranhos, e o do Starman é dos jovens romances. Na verdade, se você notar, o conto, a estrutura narrativa que liga todas as histórias desse anual são histórias de amor, que a gente chama aqui em português, por engano, de histórias de romance, quando na verdade romance é outra coisa. Mas aí a intenção era essa, né? A DC falou: olha, nós vamos ter uns 3 ou 4 anuais aqui, cada anual de cada semana vai ser com um tema. E aí o tema do Starman foi sorteado, foi o Young Romance. É, a DC até na época chegou a ter, né, um gibizinho que é voltado a isso, né, Young Heroes in Love. Eu não lembro de propaganda na Wizard da época. Mas tá aí, não sabia desse link não. Realmente o James Robson teve que sambar, né, pra manter o tema do gibizinho dele aí, tirar leite de pedra. Deve fazer coisas legais, porque de fato encaixa muito bem essas três histórias com o tema que ele vem e que ele vai contar a seguir, né? A história do Savage mesmo é isso, né? Ele tem a mulher da vida, como eu falei, né? Que entende ele ali da classe dele, e ele acaba atraindo a atenção de uma mulher da alta sociedade, solteira ou viúva, que tem pertences roubados. Ele investiga, ele resgata alguns desses bens e acaba caindo nas graças dela. E numa dessas festas dela lá com ele, né? Ele tá presente. O irmão do cara que ele matou ao recuperar a parte dos bens da nova esposa volta pra se vingar e diz assim: ah, espera esse momento que eu sabia que você ainda tá armado aqui. E quando o cara tá lá fazendo discurso, ele arremessa uma faquinha, uma adaga e mata o sujeito. E aí percebe: pô, tô trazendo uma violência pra ela. Ela tanto fica horrorizada, a sociedade, né, deu o que falar. E ela acaba, ele acaba indo embora e casando com essa prostituta que ele tinha abandonado. Até uma cena triste, né, que ela tá lá. Ela começa a história dizendo que tá na cama com ele, enrolando lá um cigarro pra ele, dizendo que vai qualquer coisa pra ele. Pros outros ela faz até um limite só, mas pra ele ela faz tudo que ele quer e que ele goste, porque ela gosta de agradá-lo desse jeito, e ele acaba abandonando ela. Bem triste mesmo esse momento, assim. E aí a gente vai ver a história do pai dele, né, essa traição aí, né, com a canalha dele, como eu comentei. Ele acaba sendo vítima de uma chantagem, né, porque o Somber botou um investigador particular pra ir até deles, descobrir algum podre, e aí ele acaba dizendo assim: ah, posso fazer mais com esse podre aqui, né, os caras estão tendo um caso, vou ameaçar revelar se ele não deixar eu roubar um banco aqui. E eles acabam balançando, mas dizendo assim: não, vamos fazer o certo, né, meio que eles percam a vida dele. E a polícia de Opal acaba ajudando, né, o Odé lá, acaba sumindo com as fotos, depois que prendem o cara, dão uma costa no sujeito, na verdade, é bem politicamente incorreto, verdade seja dita, mas é da época, né. E a gente tem a terceira história, que é a história do irmão dele, que abre mão do amor, né, pra ser o Starman, e morre logo após. Acho que é na noite seguinte, ele comenta que é na noite seguinte, né, que ele diz pra esposa assim: ó, ele entra e essa coisa da família, né, esse legado da família e meu amor por você. Você não é uma mulher como a Joan Garrick, a irmã do Jay Garrick. A irmã não, a esposa do Jay Garrick. E outras todas que são levadas, arrastadas para esse mundo de violência dos heróis e acabam tendo que se virar. Você não é essa mulher. Então é melhor, por gostar de você, não é que não goste dela, né? Por gostar dela, que preservá-la, não levar essa violência que o Bad Savage levou para a vida da esposa rica, ele acaba abandonando ela e logo depois morre, né? Nem teve o amor e tampouco teve a vida. Ah, o legado que ia, né? E acaba sendo aí um conto de pai calção, não sei como traduzir isso, Caution Tale. Mas joga um balde de água fria e acaba atrasando a revelação da Sage, que seria logo ali. Quando a pílula Miraculous não me limitava mais, foi o próprio estilo de vida super-heróico que me impôs limites. Sim, eu não conseguia parar. Eu adorava aquilo. Quando Barry Allen, Hal Jordan, toda aquela segunda geração começou, eu ainda estava lá, me mantendo na ativa. Isso não foi muito noticiado. Eu usava um traje velho e eles eram a sensação e os donos dos holofotes, mas eu ainda estava lá, negligenciando meu filho enquanto os negócios iam bem. Quer dizer, mais ou menos. Com minhas habilidades, eu poderia ter construído um império. Creio que você esteja começando a sentir isso. Estou certo, Jack? Aquele sentimento delicioso, um pouco como jogar, um pouco como sexo. Uma vez que tenha experimentado aquilo, ah, é difícil de viver sem ele. Estrelas. Entre as edições 39 e 40 e The Power of Shazam 35 e 36, né, ocorre um crossover entre séries, né? As duplas criativas James Robson e Tony Harris, junto do Jim Ordway e o Peter Krause, fazem um intercâmbio entre os personagens de Opal City e Fawcett City. Ainda que eu não seja o maior fã do Capitão Marvel, eu gosto muito da premissa central, né, de que a acusação de um antigo colaborador do Ted Knight, né, o Jim Barr, né, o vulgo Homem-Bala, da acusação de traição ao ter supostamente assim, ajudado os nazistas na Segunda Guerra Mundial, né, a fundar um transatlântico que seria reformado para virar um porta-aviões. O Ted acredita piamente na inocência do Jim e não só isso, no álibi desse amigo dele, porque exatamente naquele momento, em 1942, em que um navio estava sendo atacado, o Starman e o Homem-Bala estavam numa missão secreta no Alasca, né? Só que por estarem assim juramentados, né, eles não podiam podiam revelar a verdade sem quebrar esse acordo de confidencialidade, né, com o próprio governo. Então, o Jim, ele deixa o Fawcett City fugido, né, e procura a ajuda do Ted para ele, de alguma forma, provar sua inocência, né? E aí, isso vai acabar envolvendo uma ida do Capitão Marvel até o Opal City, né, para capturar o fugitivo. Jamerson, comenta um pouco sobre o desenrolar dessa história, inclusive do mistério em torno daquela missão no Alasca, né? Você gosta desse crossover? Eu não gosto do crossover, eu gosto do poder do Shazam, e eu não gosto do crossover porque ele tem uma estrutura muito semelhante, América versus Sociedade da Justiça, em história escrita em 82, 83 pelo Roy Thomas, e nessa história, os diários do Batman da Terra 2 são encontrados, né? Veja só, eu não falei os diários do Bruce Wayne, não, viu? Eu falei os diários do Batman da Terra 2. E aí, nos diários do Batman da Terra 2, fala que a Sociedade da Justiça era nazista. Eu acho um tropo ruim, né? Esse de, encontrou uma prova que estava perdida no passado, alguma coisa que o personagem estava tentando ocultar, e na verdade ele de outra linha ideológica, ou ele é um vilão. Eu acho ruim. Apesar, volto a falar, que eu gosto da série Poder de Shazam, eu tenho ela quase completa. Na verdade, me faltam só 3 edições da série dos flopzinhos americanos dessa série. Eu gosto, acho ela bem agradável. A trama, infelizmente, é uma trama risível, um arremedo de trama. Veja só, nos anos 90, um suposto crime que aconteceu em 1940, quer dizer, durante a guerra, 50 anos se passaram, até assassinato, vocês dois que são advogados, eu acho que assassinato 25 anos, não é? Não me prende atenção, não. Cara, mas a questão é que tem um assassinato também, mas assim, o ato de traição e porque ele tá aliado a nazista, né? Então, acho que isso aí, de certa forma, acho que era até imprescritível, né? Foi um ato de traição, ele derrubou, bateu gente pra caramba isso aí, né? Fundou um transatlântico, então acho que não sei. Se apertou na tecla do jurídico aí, eu acho que era, de certa forma, acho que era até imprescritível, né? E, mas sim, não sei, ele é americana nem nada. Né? Pois é, até porque nos anos 90 a gente tinha uma outra visão do nazismo, né? Fala a gente, nós, né? Pra mim, nazista é sempre nazista. É o cara que a gente tem que bater e pronto. Você espanca o nazista todo dia. O nazista, ele é o vilão por definição, mas hoje, infelizmente, algumas pessoas foram corrompidas, né, nos seus ideais e acham que parte daquilo era justificável. Então, assim, a construção que eu faço é o seguinte: naquele momento, na indústria cultural norte-americana, alguns autores conseguiam trabalhar muito a ideia de cidades terem personalidade. E aí eu vou dar nome aos bois. O senhor Frank Miller construiu uma cidade muito interessante, seria a Basin City, né, consagrada na série Sin City. O senhor Kurt Busiek fez o Astro City. O senhor James Robson fez a Opal City. Jerry Ordway, ele conseguiu fazer a Fawcett City, que reuniu todos os personagens que a DC comprou da Fawcett, né, e colocou naquela cidade. Existia uma série de coisas, né? Existia uma mística que esses personagens ainda estavam vivos, né? Eles estavam lá ativos, tinham alguma certa atividade, e as narrativas feitas em Um Poder de Shazam eram narrativas mais simples, né? O tipo de traço não é caricatural, mas é um traço assim, de um desenho que choca. Quando Tony Harris, você pega o desenho do Krause e com o desenho do Tony Harris, você tem um toque. Mas eu volto a repetir, eu gosto muito da série. A série me é muito interessante e traz momentos assim, que eu gosto. Eu gosto daquele tipo de história. Não gosto para todos os personagens, mas acho que combina com aqueles personagens ali. Certa ideia do garoto que pode se tornar o super-herói, né? Ele pode ser adulto com poderes. Eu gosto disso. O que eu gosto de verdade nesse crossover é justamente as partes do próprio Starman, né? Porque até aqui, assim, no frigir dos ovos, a gente só encarava o Jack assim, como um homem comum portando uma varinha mágica, né? Ou era como ele se imaginava, e à medida que fosse usando, ele acessaria novas novas habilidades. O que era uma bela mentira, assim, pra você contar pra si próprio, né? Porque o cetro cósmico e sempre foi, assim, um objeto científico, né? O pai dele é cientista, né? Com seus limites e instruções específicas de uso, né? Então, assim, 40 edições depois, àquela altura, fazia um ano que o Jack já era o Starman. E tudo que ele fazia com esse artefato era voar e disparar aquelas rajadas energéticas. Aí eu acho um barato, assim, ver o Ted, assim, abrindo os olhos do filho para todas as possibilidades de sua arma, né? Eu lembro até que o Reginaldo chegou a comentar isso lá atrás, acho que foi no primeiro programa, comparando o bastão cósmico, que era a versão 1.0 do cetro, assim, como algo que já tinha propriedades inerentes ao anel energético do Lanterna Verde. E aqui no cetro, né, isso chega a ser, acho que atualizado, assim, num nível, assim, que o cajado, assim, com base, assim, no padrão mental do Jack, ele pode até ser manipulado à distância, né, sem que ele esteja segurando, assim, o cetro, né? E narrativamente falando, isso aparece como um flashback enquanto o Jack luta, né, entre aspas, né, com o Capitão Marvel, né? Fora a mãozinha que ele recebe lá da família Odair e a polícia de Opal, né? Fora que antes disso também o Jack tá num dia tranquilo, né, bem de boa, batendo um papo com um tatuador, né, negociando aquelas quinquilharias dele pra vender na sua futura loja. Eu adoro esses momentos, assim, de calmaria no gibi. Mas aí, Maurício, quer comentar esse crossover também? Os pontos que você gosta, os pontos que você não curte? Diz aí. Eu acho bacana como é inusitado o crossover, né? Apesar desses pontos de toque, assim, entre os personagens, né? A cidade como personagem, como o Jameson bem falou, um saudosismo inerente a ambas as séries, não são coisas tão óbvias, né? São nossos pontos de toque tão claros entre as duas revistas. E eu gosto muito dessa Power Shazam aqui, chegou a sair formatinho, né? A gente teve aqui em formato magazine contando a origem do Shazam com aquela colorização linda na arte do Ordem. Eu sou fã do Ordem, gosto do Peter Krause aí, penei algum tempo até pra lembrar do nome do Krause em um podcast, mas gosto, acho bacana. Lamento que não consegui pegar aí essas edições que saíram recentemente, dois volumões aí a DC lançou Power Shazam finalmente. E gosto do personagem, né, do Capitão Marvel, o Capitão Feldinha, enfim, não sei como foi traduzir aqui, o Luigi passou pra gente as edições encadernadas já traduzidas. Este oficialmente chama ele de Queijo Vermelho, né, Queijo Amarelo, não lembro, que é o Cheese, né, que é como se fosse alguma coisa no sentido de paspalho mesmo, bobão, aqui ficou Feldinha, né. Eu gosto do personagem, eu acho que ele tem muito potencial, mais do que um Superman genérico. O Wade recentemente fez coisas muito legais com ele, né, salvou ele ali das cagadas todas que o Jones vinha fazendo há mais de uma década. E gosto muito, eu achei assim o melhor momento desse gibizinho, sabe, além das capas ali que se conectam, né, e tem uma imagem bem bacana, a gente tem nesse arco aí uma conexão do Billy com o Jack e a própria Mary, né, que funciona bem, os dois escritores conversam bem aí na caracterização dos personagens, a coisa conversa bem, né, o Homem-Bala indo pé ao pau pedindo ajuda, o próprio Jack se oferecendo, o Homem-Bala já estava aparecendo no gibi do Shazam, do Capitão Marvel, né, vou levar tempo ainda para chamar ele só de Shazam, apesar dos gibis recentes, tanto que se você for ver nas capas dos gibis originais, né, tem assim, o que eu soube é com o poder de Shazam, porque não podia usar o nome Capitão Marvel na capa. Agora, acho que foi meio Mandark mesmo esse uso, assim, o Jack lembrando do nada, na mesma hora que o Ted fala, né, queria que meu filho usasse melhor o bastão, não sei o que, bem último ato de filme de herói mesmo, assim, bobo, mas, de novo, né, é um gibi que a gente tá vendo aí que o Robson tá construindo na mensal, não tem aquele grande plano, ele não tinha a última edição pensada aí em detalhes desde o começo, venhamos e convenhamos, isso não acontece em gibizinho de uma maneira normal. E eu acho que casa bem, sim, acho forçadinho até aí isso, mas é legal e abre expectativa, dá um power up aí, né, usando esse termo de novo, é o desafio que o Jack vai ter adiante no espaço até do Will Payton. E aí, Reginaldo, quer comentar? Cara, é assim, eu gosto, sim, do arco, do crossover do arco, acho legal, sim, acho uma história interessante, assim, eu gosto do resgate do Homem-Bala, acho que usa um pouco esse personagem, porque eu acho ele divertido, né, tem... Cara, eu não sabia nem que existia, bicho, juro você. Ah, e Sete Soldados? É, Luigi. Cara, não lembrava. Eu conheci Sete Soldados naquela mini do Morrison, que era Mulher Bala, não era Homem Bala, não. Porque eles são um casal, né? É um casal. É, cara, não lembro, faz tempo que eu li isso. É, eles são um casal, né? Assim, então, eu acho interessante mesmo. Assim, os personagens da Fawcett são interessantes, né? Eu, pessoalmente, vocês sabem disso, eu não gosto da aplicação, da execução, mas é gosto pessoal meu, é questão de gosto, assim. Mas eu até acho, assim, cara, assim, a forma como, né, o Capitão Marvel, né, o Shazam é escrito é muito bem feita, né? Ele é bem caracterizado. Você espera isso, né, dele. Eu acho interessante, né? Ele é um herói completamente bom, né, assim, e fazendo a coisa errada. O que eu acho, assim, né, de diferente é que você, quando você vê, quando é a edição do Robinson, ele escreve muito, bem demais, né? Porque ele consegue, assim, desenvolver a história, então ele consegue desenvolver a trama, né, do crossover, ao mesmo tempo que ele consegue desenvolver os personagens dele, ele mostra mais um pedacinho da relação pai-filho, ele mostra aquela conversa que eu falei pra vocês um pouquinho antes, né, do Jack com o Homem-Bala, que é idiota, né, porque o Jack é grosseiro, aquilo lá não tem explicação, ele fala que não reconhece o nome do Homem-Bala, depois confunde, chama ele de, sei lá, acho que é Sargon, fala que ele é outro herói e depois vai dando patada em cima de patada, mas assim... Ele confunde Sargon com Ibis. Isso. Grosseiro, sabe grosseiro? Bem grosseiro. Ele é um adulto, cara. O Jack, ele é adulto, ele não é um adolescente pra fazer essas besteiras. Principalmente com o pai apresentando ele, né? É como se o seu pai apresentasse um colega de trabalho pra você e você começasse a fazer gracejos de vindo de lugar nenhum pra nenhum lugar, assim. Porque você tá nervoso, vai, você tá sem graça. E aí ele até fala, uma hora que ele sabe que o Homem-Bala salvou o pai dele, ele até fala, você tem minha eterna gratidão, tudo. Porque o Jack é uma boa pessoa. Só que ele é um babaca, né? E isso, assim, num primeiro momento, é até irritante. Mas existe pessoas assim. E ele é bem escrito por causa disso, né? Eu acho legal demais isso, assim. Eu acho muito legal. Você não precisa necessariamente gostar do protagonista pra você visualizar ele, né? Pra você achar ele crível. Nossa, eu acho bacana demais. Aí vem aquela página inteira do Zoder, né? Alinhados, defendendo o Jack do Capitão Marvel. Que aquilo, cara, aquilo lá é demais de legal, meu. Porque também, assim, são aqueles coadjuvantes que roubam a cena, né? Eles são muito bacana, né? São pessoas normais, são policiais que estão defendendo, né, o herói da cidade, né? E o Jack tá todo, tá com a boca arrebentada. Acho que o Capitão Marvel deu um tapinha nele, assim, né? Deu uma tapa com as costas da mão, assim, sem querer, né? Achei que você fez um negócio aí que me lembrou um uso adequado. Você vê que como o Capitão Marvel, ele é tão estigmatizado, a gente olha pra ele e espera um determinado tipo de histórias, que ele acaba não usando a sabedoria de Salomão. E o Robson, ele entende isso, o James Robson, e é o seguinte, ele usa a Mary Marvel numa outra história que a gente vai discutir num outro momento, onde a Mary Marvel, ela acessa a sabedoria de Salomão. Um personagem chega pra ela e fala, olha, eu tô precisando disso e disso. Aí ela fala, não, eu não posso permitir. Não, você não tem a sabedoria de Salomão, usa aí. Aí a Mary Marvel para, concentra e fala, ah, realmente, ó, tem um jeito da gente resolver esse problema. Isso é o Robson que usa. Eu realmente vejo o Robson desenvolvendo, contando a história que ele quer contar, ao mesmo tempo que ele tá, né, trabalhando com as peças que ele conhece, né? Então, você vê o Ted, né, apresentando o carro voador dele, comentando do filho. Eu não vejo como defeito essa parte que o Maurício falou, que ele tá narrando, ele tá comentando que ele espera que o filho saiba usar o bastão, né, do jeito que ele ensinou, ao mesmo tempo que o Jack começa a usar de forma diferenciada. Eu acho que é quase uma narrativa, né? Ele lembrou da coisa e o Jack tá ilustrando o que ele tá falando. Quase um recurso narrativo, né? Não é uma coisa levou a outra, né? É só realmente isso mesmo, assim, na história eu tô abordando esse assunto agora, né, na edição. Eu realmente gosto muito. Tenho minha preferência, vocês sabem disso, mas eu consigo ver a diferença. Não é nada gritante, assim, porque o arco inteiro é bom, eu acho que não compromete, não é dos meus favoritos, mas eu acho que é legal, porque desenvolve, dá mais um desenvolvimento pro personagem. O Jack precisava, né, dessa melhoria nos poderes para enfrentar o Capitão Marvel. No geral, acho bem legal, acho legal, acho melhor que o arco anterior, por exemplo. Vocês já pararam para pensar que o Jack é apenas apenas um cabo de vassoura que voa na noite de uma cidade, o cara fica ali segurando aquele cabo de vassoura e tal, abraçado naquele cabo de vassoura. O próprio personagem tem essa consciência do ridículo, né? Lá naquelas primeiras histórias, ele já tem completamente ciência disso. Ele mesmo fala assim que, cara, tem dia que eu não vou patrulhar, tem dia que isso é coisa pra polícia, né? Então ele chega àquele acordo lá com o pai dele estudar, desenvolver a energia cósmica. Então ele só vai ser herói quando achar que é necessário realmente, né? Então não acho. Eu acho que ele tem consciência desse ridículo, né? Até que ele abomina o uniforme vermelho e verde, mas em certa medida ele começa a respeitar isso. E isso parte exatamente daquela sequência lá do Grande, lá que o Reginaldo comentou. Ele vê aquela representação, né, idealizada do Ted Knight lá salvando a pátria, né? Então assim, ele diz isso mais à frente em algum momento, e aquilo ali marcou muito ele, né? Tem isso, esse ridículo mesmo do personagem, mas assim, eu acho que também tem um upgrade, assim. Eu realmente eu fiquei encantado, bicho, quando começa a aparecer esses comandos aí, que o Ted levou ele pra fazer uma tomografia, um exame lá, só que ele tava fazendo um mapeamento do cérebro dele pra justamente fazer uma configuração no cajado, né, no cetro, pra que ele pudesse controlar o cetro sem tocar nele, né? Ele fala lá que pode fazer escudos de energia. Eu achei muito, muito foda isso aí. Sim, Maurício, só lembrando, você falou lá do queijo vermelho, realmente esse apelido é um apelido conhecido no Brasil, do queijo vermelho, do Shazam, né, do Capitão Marvel, né? É, aqui no Nordeste a gente tem o termo queijo, né, falando queijudo, não sei o que, não sei o que, de ser menino amarelo e tudo mais. Não acho que seja um termo popularizado mais pro Sul, são de onde as histórias ordinariamente são traduzidas aqui, né? A gente já chegou a ver muito termo paulista, paulistano até ser popularizado em tradução, mas nordestino, assim, por motivos óbvios, não. Eu queria só chamar um detalhe da arte, né? Na primeira parte, que é Starman, o Jimmy Robinson bota lá nos recordatórios o Ted explicando que, né, que a missão é no Alasca e tudo mais, e ele, graças a Deus, tá com uma das roupas especiais dele pra se aquecer, enquanto que o Homem-Bala até tirou a jaqueta, né, no calor da batalha. Essa cena da batalha é muito bonita, né? Muito boa. Tony Harris, né, bicho? Caramba. Eu não vi o Tony Harris se esforçar tanto em explicar e mostrar que aquele é um traje especial quanto o Peter Krause fez, porque na parte do Tony Harris a gente vê a roupa normal do Starman. Na parte do Peter Krause, em Poder Shazam, quando aparece o flashback, a gente vê que é uma jaqueta mesmo, né? Com mais detalhes e tudo mais, é uma roupa especial mesmo de feio que o Starman tá usando. Mas no próprio gibi do Starman, o Tony Harris não. Acho que ele passou batido por essa linha do roteiro. Meu pai não me pede muita coisa. Digo, sim, ele me pediu pra ser um super-herói, que é tipo um grande filho. Você poderia me fazer um favor? Eu admito. Mas fora isso, ele me deixa quieto. Ele não critica como me visto também. Ele não me julga. Então, ele veio pra mim com uma coisa que ele precisava. O que eu poderia dizer? Tá, pai, você quer, você tem, certo? Exceto que esse favor era descobrir que eu teria que defender a cidade contra um deus. Capitão Marvel, pra ser exato. Aquele com o poder de Shazam, seja lá o que isso quer dizer. Perceba agora que meu pai estava guardando esse favor por mais tempo do que eu imaginava. Alcançar as estrelas. Nas três últimas histórias desse recorte, né, Starman 41, 43 e 45, né, lembrando que a 42 e 44 são tempos passados, né, e vão ser discutidos no segundo programa dedicado a esses contos, né. Nessas três últimas histórias, vemos o Matthew Dare e o Sombra atrás das duas pessoas que restam da longa lista de possíveis delatores que poderiam implicar esse policial em corrupção, né. O Matt vai ao dono de um transportador que também quer mudar de vida e não precisa haver nada mais que uma conversa entre eles, e o Sombra vai pressionar um mafioso e não tem muito papo, né? O Sombra passa ele, né? Restaria só uma última pessoa, que é a irmã do Matt, né? A Hope, e ele seria incapaz de feri-la, né? Então, se ela quisesse denunciá-lo, o Matt não faria qualquer mal à irmã dele. Como ela não vai, né? O Matt O'Dare vai ter uma segunda chance para honrar o legado do Brian Savage, né? Já que, como já vimos, né? O Matt é a reencarnação do Brian Savage, né? E o Sombra tem todo o interesse nisso, porque o Savage foi seu melhor amigo. Nessa edição 48, numa página assim, interlúdio, vemos também o Jack revelando a Teddy, né, as suas intenções, né, de partir para o espaço, resgatar o Will Payton, né, o seu cunhado, e quer que o pai arrume uma nave ou algum jeito de tornar isso possível. Aí nas próximas duas histórias vemos como isso acontece. E aí eu passo a bola para ti, Reginaldo, falar dos últimos momentos do Jack antes de partir. Como é que ele consegue a bendita espaçonave, né? E na tua opinião, será que essa viagem do Jack é um ato de amor ou é só uma desculpa para realizar o maior mochilão de todos os tempos? Eu gosto demais dessa história, cara, porque eu gosto demais da dupla do Matt e do Sombra, né? Eu gosto muito, cara, porque, em primeiro lugar, porque esse O'Dare, quando eu comecei a ler, eu achava que esse não ia ter jeito, esse daí ia ser o Judas da família, ia ser o cara que ia morrer, ou ele ia ser corrompido, tudo, e ele tá num processo de redenção, e aí ele se recupera, ele tá em processo de redenção com o Sombra, que é um cara super questionável, que ao mesmo tempo tá arrastando, né, tá arrastando a asa preta pra irmãzinha dos O'Dare lá, pra Hope, que é muito legal, porque ela não tem nada de irmãzinha, ela é policial também, né, ela já dá já um corte nele, mas a história vai se desenvolver ainda. Eu acho que ele foi influenciado, né, pela Sadie, né, ele chama ela de Sadie, ele insiste em chamar ela de Sadie, né, toda hora, né, que é a Jenny. Eu acho que ele é influenciado demais por ela, né, ele realmente tá fazendo isso por amor mesmo, ele tá apaixonado por ela, ele ainda explica claramente, né, que ele tá fazendo, porque em algum momento ela vai estar, quando eles estiverem junto, ela vai estar assistindo televisão e vai passar alguma, como se fosse um documentário sobre os Starmen, e vão mencionar o irmão dela, e ele vai conseguir ver nos olhos dela um momento, assim, ela vai lembrar que ela pediu pra ele ir pro espaço procurar ele, e ele não foi. Então ele tá indo motivado muito por isso, e eu entendi desse jeito, assim, na verdade ele detalha bem isso daí, né? Eu só acho, assim, eu realmente não lembro tão bem dessa sequência, mas eu acho ela manipuladora. A história dela, do envolvimento dela com ele, eu acho ela, assim, já, assim, sabe? Ah, eu me envolvi com você só pra te conhecer primeiro, achei que não ia me apaixonar, e depois ela fala que mentiu porque ele também era artista, e se ele nunca mais pintasse, umas coisas aí meio esquisita, mentirosinha, né, meu, assim, estranha. Mas enfim, né, eu sei que o Jack resolve, o que eu mais gosto, eu acho assim, é comum as pessoas falarem que o arco, né, o Star My Destination, o arco do espaço, é o melhor da série, e eu realmente acho isso também, mas essa preparação um pouquinho antes é muito legal, né, é bem legal mesmo, assim, que o Jack vai fazendo a preparação, né, então ele procura lá o Bobo Bennett, e do nada, né, eu pensei que ele ia pedir pro Sombra, né, mas ele pede pro Bobo Bennett cuidar da cidade, que é um negócio muito legal, e o Bobo Bennett já tá já bem mudado, né, o Bobo Bennett tá falando, meus bancos, né, ele mudou completamente, né, ele assume que os bancos são responsabilidade dele. Mas ele pede, mas ainda ele pede pro Sombra ficar de olho nele. Isso que eu ia falar, é verdade, né, ele pede pro Sombra ficar de olho nele, é verdade, sim, que também não é um cara assim, né, o Sombra, ele cuida de Opal City, mas ele tem uma moral, se dane, se o Bobo virar as costas, também assaltar o banco que ele tá cuidando, né, o Sombra tem realmente uma moral duvidosa, né, esse desenvolvimento dos coadjuvantes é interessante, né, o Jack, por exemplo, fala pra namorar temporada, né, pra Sede tomar conta da loja dele, ele mostra pro pai a loja, né, a loja nova, né, que é a loja de quinquilharia lá dele, né, que ele vem acumulando, né, de novo, né, objetos colecionáveis, memorabilia, né. Numa das viagens que eu fiz, eu entrei numa loja muito parecida, tipo que o Jack teria, assim, e é muito legal isso, é caríssimo, né, é realmente caro os objetos, assim, que não é quinquilharia não, mas é, cara, é muito legal, cara, você se perde, assim, você passa o dia numa loja dessa, assim, se você gosta, porque tem muita coisa, tem coisa, o estoque é exposto, né, então você perambula pela loja achando coisa, achando, procurando, pra onde você olha tem coisa interessante, depende do lugar, eles colocam, né, como se fosse uma legenda, uma etiqueta, assim, explicando o que que é, de que ano que é, do que é, bem legal mesmo, né. A nave que eles acham, quem é o Sombra que dá pra ele, não é isso? Que apresenta pra ele a nave, não é? Acho que é isso, não é? É de um cientista, Herman, se não me engano. Herman Moll. Essa história vai ser contada mais à frente, né, naqueles tempos passados. Na verdade, isso vai ser mais contextualizado no próximo arco, dito meio assim por cima, né? Mas assim, o Ted, ele fica espantado, né, com o que esse cara fazia nesse Herman Moll lá no, em 1800 e pouco, né? Ele já estudava energia cósmica, né? E de certa forma ele adapta a nave, né, para ela tem um motor cósmico, né? Ela tem um motor cósmico. Aí ele adapta, né, a tecnologia dele a essa nave. Ele consegue uma caixa materna com a liga para passar um navegador e rastrear a energia residual do Will Payton, né? É bem legal, bicho, essa... Esse Herman Moll existia de fato, né? É uma pessoa real, né? Não sabia não, bicho. Ele é um cartógrafo, né? Ele é um cartógrafo do século XVII. Do século XVII para ele viveu bastante tempo. Eu acho que ele morreu em 1700 e pouco, assim. Ele é um cartógrafo, ele fazia mapas, esquemático. A principal função dele é... Ele é um geógrafo e cartógrafo britânico. Então, ele realmente é um personagem que ele é real, né? Ele foi real, né? Ele existiu. Não sei se ele era um cientista. Ele era um gravurista, né? Fazia gravuras em mapas, né? Mas o foguetinho é muito legal, né, cara? Ele é todo arte de cor. Ele tem uma vitória alada na uma figura de proa, né? Que é aquela mulher alada, né? Ele tem uma vitória alada na frente. Ele é todo dourado, com um visor, né, bronze. Ele é dourado e verde. É lindo, né, cara? É lindo, assim, é o tipo do foguete que se adequa, né? O Jack até vai pedir uma nave pra Liga, né? Um pouquinho antes, né? Que ainda é a Liga do Morrison, né? Com o Super Elétrico, né? Com o Super-Homem Elétrico, azul. É, o Batman tá lá. O Batman pede pro Jack participar numa aventura, né? Assim, a Liga é bem cuzona com ele, né? Não empresta nada pra ele, né? Assim, então... Mas é até melhor, porque ele realmente acha esse foguete. E aí o pai, né? O Ted faz várias melhorias nele, né? Coloca uma caixa materna. Imagina só. Coloca uma caixa materna emprestada pelo Orion, né, meu? É, coisa pelo Orion. Super improvável, né? Depois, mais pra frente, a gente vai ver que ele faz ainda uns implementos, né? Além disso. Ele não se despede direito do filho, né? Mas ele faz uns implementos que você vai ver mais pra frente, que é interessante. Ele também comenta sobre uma certa doutora, eu até anotei o nome dela, que é aquela... Eu não sei que nome. Você sabe que nome que ela teve aqui no Brasil, Jamerson? Aquela Fúria? É Fúria? Uma grandona. É Faulkner. Ela foi namorada do Will Payton. E é ela que passa, né, a assinatura energética. Isso, energética. Isso mesmo, Maurício. É isso aí. Então, assim, é por aí que eles vão localizar o Will Payton, né? Eu acho muito a despedida, né? E no último minuto, o Mikal, né, o Starman azul, embarca também, que eu acho bacana, né, que é inesperado, ninguém esperava que ele ia participar, mas faz todo sentido, porque ele é um alien, né, assim, então acho legal ele ir junto também, assim. Qualquer pessoa que lê esse arranjo, essa preparação, fica com vontade de ler a próxima, né, o próximo arco, porque é muito interessante do jeito que se encerra, né, muito, muito interessante. Ele se despede do Zoder, né, pede pro Zoder tomar conta da cidade, é muito legal, cara, muito legal mesmo. Isso aí que me quebrou, a Liga não oferece uma nave, o Superman que foi cuzão, disse assim, a nave é só pra gente, não tem sobressalente, isso o Superman, né, você pode dizer aí que ele, por estar elétrico, ele tava meio puto, possuído de alguma forma, ou indignado, mas não empresta uma nave, mas dá uma caixa materna. perna. Porra, é assim. Meu pai chocava, não, toma aqui esse aviãozinho, vai lá, ou toma aqui esse dispositivo de teletransporte, mas meu carro você não pega, não. E isso foi bem, bem gratuito, assim. No arco todo, a única coisa que me incomoda é eu imaginar que Orion, que a gente sabe, principalmente esse Orion dessa liga, que tá ali infiltrado por causa da ameaça da Terra, né, naquele arco específico da narrativa lá do Grant Morrison, ele iria abrir mão de uma caixa materna. Eu acho muito mais provável o cara pegar com Metron, com Barda, do que pegar com Orion. Mas eu achei tão encaixadinho, bicho, é porque isso só vai ser desenvolvido mesmo na primeira história lá do Estrelas Meu Destino, né? Inclusive, ele começa a ter umas explicações, como é que ele vai fazer a viagem. Vamos segurar um pouquinho o pensamento aqui, que eu acho bem legal, bicho. Inclusive, assim, não, quando começam as discussões lá, até me lembra até o Isaac Asimov, sabe? Mas isso é conversa pra outro dia, né? Mas peraí, Luiz, uma coisa é encaixar bem, no final das contas, realmente, porra, você tem uma nave que até é comentado, né? Uhum. Que os materiais que ela, da qual ela só feita, não suportaria uma viagem espacial. É. Mas com o campo de força que esse motor cósmico vai gerar, ela consegue voar assim. Isso lembra muito Fundação, inclusive, né? Isso. Mas beleza, vamos segurar isso aí. Mas assim, e claro que você tem uma caixa materna com um computador vivo que vai poder rastrear o Will Knight lá, é maior do que você imagina. Mesmo assim, você dizer que o Orion entregar uma caixa materna para o Ted Knight, de boa, é difícil, concordo com o Gê, mas nesse ponto aí, o payoff, né, o resultado é legal, sim, mas o caminho é aí, calma. A caixa materna é praticamente um ser vivo, né, é uma entidade, né, uma coisa assim, também acho difícil, assim, de, ó, toma a caixa materna aí. É um dos tesouros do quarto mundo, né? É. Toma meu cartão de crédito e você pode ir, pode gastar à toa, viu? Pode, gasta mesmo. Também, assim, vale dizer que essa edição 45, né, que fecha esse recorte, além de ser uma história, assim, sobre despedidas, né, ela editorialmente, assim, uma despedida, porque a primeira é editada pelo Peter Thomas, né, e a primeira também com a constatação de que o Art Goodwin jamais voltaria pra editoria, né, porque ele tinha acabado de falecer, né. Além disso, essa edição 45 também foi a despedida do Tony Harris do título, né, se passando o bastão, ou melhor, o cetro cósmico, né, para o artista dinamarquês, o Peter Sneijberg, né. Portanto, assim, é um arco, assim, bem emocional dentro e fora das páginas. Assim, do que eu gosto nele de verdade é a interação do Jack, né, com o Ted, mostra, como o Reginaldo falou, mostrando a loja nova, né, com aquela genuína admiração e orgulho do Ted, né, em ver seu filho se realizando em todas as áreas de sua vida, né, inclusive com essa façanha de desbravar o espaço, né, numa missão heróica. E eu gosto também do papo também entre o Jack e o Bobo Bennett, né, com o Starman pedindo para que, na ausência dele, o Bobo Bank, também esse guardião do Opal City, eu acho barato, né, porque você percebe, como o Reginaldo falou também lá atrás, né, que os dois gostam um do outro instantaneamente, até tem esse lance das tatuagens, né, em que o Jack acha demais as do Bobo, né, justamente porque a pele dele, por se regenerar e envelhecer muito devagar, elas não perdem as cores, né, então eu acho barato, bicho. E aquela página final, quando ele vai subindo a escada e vai despedindo de um a um, caramba, eu acho linda demais essa página, eu achei uma despedida à altura do que o Tony Harris representou para essa série, ainda que nessa reta final ele tenha oscilado muito, tenha mal participado, assim, mas quando ele tem tempo para desenhar, para fazer uma coisa assim, ele faz uma coisa especial, então eu acho muito bonito, eu acho uma das páginas mais bonitas do que eu vi até agora do Starman. Então, assim, pra fechar, de todas as capas das edições de hoje, eu queria que vocês elegessem, né, a favorita de vocês. A minha, só pra adiantar, é justamente essa da 45, né, com o Jack de costas, né, como se fosse partir, assim, com a imagem dele ampliada, assim, no contraplano, né, justamente a capa utilizada no encalernado, né, da editora Magnum lá em 1998. Por sinal, foi meu primeiro contato com esse personagem. Então, além de achar bonita, tem um valor afetivo também pra mim. Fala aí a sua também, Reginaldo. A minha eu vou falar que é a capa do... aquela lá que eu falei, que é a edição lá que tem o Copperhead lá, o Cascavel lá, que é o Jack já paramentado como um cavaleiro mesmo, né? Então eles usam esse trocadilho do sobrenome, né? O Knight do cavaleiro, e o Cascavel tá simbolizando um dragão, né? E o bastão é a lança, né? É quase um São Jorge aí, então gosto muito dessa capa. É interessante também que você, a gente nem comentou, mas as capas dispositivos infernais mais, elas vêm também com uma menção, deixa eu achar aqui o nome que ela vem no começo. Aqui, ó, é After Pile. Pelo menos as primeiras, que elas estão emulando umas capas de ilustrações de livros de pirata. É uma homenagem para esse Howard Pyle, né? Que é um artista famoso nessa área aí de capas piratas, né? Então, elas são bonitas também, mas acho que eu mais gosto é essa que eu tô falando, do Copperhead aí. E aí, Maurício, sua capa favorita desse recorte de hoje? Ah, eu fico com a 45 também, Luiz. Porque também foi a que eu conheci o personagem nos encadernados pirata lá da aqui. É linda, linda mesmo. Eu achava, inclusive, que fosse das primeiras edições, né? Vendo aqui, lendo agora e vendo que é da 45 só, eu me toquei dela, assim, e não acreditar na picareta. Quer dizer, dá pra acreditar na picareta, sim. Agora, menção honrosa aí às capas do crossover lá com o Capitão Marvel, né? Tem uma, nesse link até que você mandou pra gente, tem uma página que mostra as quatro ligadas, né? Que, na verdade, são duas e duas. A primeira tem o Shazam no meio, mostrando lá as duas ligações da história. E a segunda, a gente tem uma transição no meio do Ted pro Jack, com os elementos da história na frente, assim, né, o bastão cósmico passando entre as mãos dos dois, né, na parte de cima da capa. É lindo também, são lindas. Cara, eu acho, dessas capas do crossover, eu acho mais bonita a justamente a das edições da Power of Shazam, né, que são as do Jim Ward. Cara, eu acho lindo, que você vê, quando você emenda as duas edições, aí tem um rosto do Jack, né, com cavanhaque, com aquele óculos de clarão, e do outro lado tem a metade do pai dele, né? Pô, acho linda demais essa capa do Jim Ordem. Aliás, Jim Ordem é um puta capricha, né? Mas aí você, Jamerson, qual é a sua capa favorita também? A minha capa favorita é a da 37, que é uma capa que depois a DC aproveitaria pra ser capa do Compêndio 1. A capa desenhada pelo Tony Harris, e parece que ele usa uma técnica de lápis, de cores, né? Então, na verdade, em dezembro de 97, todas as capas da DC foram capas assim, com close no rosto dos personagens que eram donos da série, né? E essa aqui é exatamente isso, é o rosto do Jack Knight ocupa quase toda a área da capa, né? A gente vê ainda os óculos característicos que ele usa para navegar, né, voar no céu, certo? Vê que ele tá de jaqueta, mas mais de 80% da área do desenho é o rosto dele, assim, ele sério e compenetrado. Essa aí que você colocou aqui no grupo que a gente tá discutindo. E é justamente uma das mais conhecidas, né? Eu acho que essa imagem dele, caramba, o que é que aparece de divulgação com ele, né? Lindíssima mesmo. Jack iniciou as despedidas. Primeiro ele foi até Sadie Falk, depois pairou numa sacada qualquer de uma edificação no estilo Art Deco e disse um silencioso adeus à Opal City. Parece estranho, mas seu cheiro era doce de um jeito antigo e familiar, como as roupas de uma bela mulher que fuma cigarros, mas usa perfumes caros, ou como um cão molhado, ou uma velha igreja cheia de flores frescas. Ele não sabe por que assumiu o nome de Starman. Pelo seu pai, talvez, mas uma parte disso teve que ser porque a cidade precisava de um herói. Se ele morresse durante a viagem ao espaço, quem sabe Opal encontraria um campeão de verdade, alguma alma insuspeita que se erguerá para reclamar seu manto. Mas ele esperava que a cidade o perdoasse desta vez, jurando que, caso conseguisse voltar, ele seria o seu campeão novamente e nunca mais a deixaria. Pois Jack Knight amava Opal City mais do que qualquer coisa. Bem, isso não era exatamente verdade, mas guarde bem esse pensamento. Fim do episódio 4.